Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos, queridos vivencianos. Mais uma vez vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas e autoajuda, CDs, DVDs e muito mais na Livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia e Camel Filtro, soluções saúde para sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jeff, ao Luiz e Vida e ao Paulo de Tarso, que ajudam a manter o Vivência também aqui no ar. Agradecemos também do grupo musical, ao Grupo Musical Castelã e também às tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje o nosso convidado aqui é o nosso amigo, irmão Daniel Melo, e o tema será interessante: psicosfera, sintonia e psicosfera. Será que tem alguma coisa fora disso? Não sei. Fora da sintonia? Fora de sintonia a gente encontra um monte de gente por aí, né? De vez em quando a gente está fora de sintonia mesmo também, né? Então vamos ver direitinho o que significa isso que o Daniel trouxe para nós. É, todo mundo está achando falta do Rui aqui, ele está aqui. Né? Só que não está agora, fisicamente. É, o Rui está atrasado, mas é porque eu acho que no trânsito está impedido, que está tendo uma corrida aí na rua. E pode ser que ele está fazendo curva para chegar até aqui. É, e quem não está aqui hoje também é o Carlinho, que está resfriado, deve estar nos ouvindo lá da casa dele. Aí ele evitou vir aqui, porque a última vez que o Carlinho veio resfriado, passou Covid para meia dúzia de pessoas que estavam aqui no. Eu, Rodrigo, as duas convidadas que vieram, todo mundo saiu aqui com Covid. Só o Rui que não pegou, o resto todo mundo pegou Covid. Então, eu acho que, né? Disse que gato escaldado tem medo de água fria. E aí ele não veio para não passar gripe para a gente dessa vez. Um abraço para o Carlinho, tudo de bom para você lá. E aguardamos o Rui daqui a pouco. Quem está conosco aqui hoje é o Piero e a Cris. Bom dia, Piero. Bom dia, queridos ouvintes do Vivência Espírita. Como diria o Rodrigo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque o programa fica disponível aí depois para quem quiser assistir aí 24 horas por dia no canal do YouTube e as outras plataformas. Aproveitando aqui para agradecer a audiência de todos e pedir para que todos participem e interajam conosco. A gente está com uma enquete bem bacana hoje aqui. É, você acredita que seus pensamentos atraem companhias espirituais compatíveis? É, você acredita que seus pensamentos atraem companhias espirituais compatíveis? Então votem lá no YouTube, clicando no chatzinho lá embaixo, tem a opção lá de votar sim ou não, tá? E aproveitando, pedir para vocês também interagirem, mandarem perguntas no nosso WhatsApp, telefone, eu vou passar aqui, ó. Ah, quem quiser ligar aqui também para fazer pergunta, é o 3921-3009, tá? Nós temos também o canal do Instagram e do Facebook, pedir para vocês compartilharem com amigos, familiares aí o nosso link e o programa, tá bom, gente? Bom dia, pessoal. Mandar um abraço pro Carlinhos. Carlinhos, a responsabilidade aqui é grande, hein? Vou tentar fazer bem feito. Vamos ler uma mensagem do livro Virtudes e Valores, do Jorge Reis, pelo espírito de Tiaguinho. Família. A família é um grupo que preserva a união, onde o pai, a mãe e filhos estão sempre em comunhão, onde todos os amigos são tratados como irmãos. E com essa bela mensagem sobre família e o que não somos, né? Uma grande família embarcados nessa encarnação. A grande família dessa rádio Vivência, onde traz um pouco de conhecimento, de aprendizado todos os domingos pela manhã. Agradecemos a todo amparo, a toda a proteção da espiritualidade, aos nossos amigos, nossos mentores individuais, pedindo que possa nos envolver a nós, a cada ouvinte, que seja um programa esclarecedor, que a cada irmão que receba essa mensagem possa aprender um pouco mais sobre essa doutrina abençoada que nos dá a visão e o entendimento. E que possamos, assim, junto de nossos irmãos, agradecermos, dizendo: Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos, Pai, de todo e qualquer mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia. Tema do dia, Piero. Isso, Rui. É. Tema tá do dia. Voz, tema do dia. Aí. Bom dia. Tudo bem, Daniel? Bom dia. Isso, tá vendo? É, ao vivo é assim mesmo, né? A Letícia, ela veio hoje assistir o programa. Uhum. E tem que cumprimentar todo mundo antes de começar, né? Aí vai atrasando a gente aqui. Você que tem que apresentar o Daniel. Faz o seguinte, depois você apresenta o Daniel, vamos começar, né? Que aconteceu, Rui? Hoje tem corrida. É, exatamente isso que nós imaginamos. É. Exatamente isso que nós imaginamos. Já que peguei todo quanto farol vermelho. É lei de Murphy mesmo. Quando a gente está atrasado, os faróis ficam tudo vermelho, né? É assim mesmo que acontece. Então, hoje nós estamos aqui, como nós anunciamos, com o nosso irmão Daniel Melo. E o tema vai ser Sintonia e Psicosfera. E ele está aqui. É nosso... vivenciando há muitos e muitos anos, toda semana ele coloca o recadinho dele aqui pra gente, e aí nós esse ano nós estamos começando uma tática diferente. Esse pessoal que escuta muito e que vê o programa Vivência Espírita, nós estamos chamando. O pessoal que faz muita pergunta, nós estamos todos chamando para vir aqui para poder responder também pergunta. E o Daniel está aqui hoje. Daniel, é um prazer ter você aqui, bom dia. Muito bom dia, em nome de Jesus estamos aqui, né? Eu conversei com o seu Rui alguns dias e fui convidado, fiquei muito honrado, na verdade, porque como ouvinte, né, ou como espectador do programa, a gente aprende muito, então a gente também tentar colaborar um pouquinho é muito legal, muito bacana, eu que agradeço o convite. Isso. Então, bom dia, Daniel, tudo bem? Letícia, até a Letícia veio assistir Letícia. O programa hoje. É a nossa. Oi, é a nossa... Eu não a conheço lá do Podcast. É do Podcast? Ah, da casa do Caminho. Ah, meu neto que fala muito bem de você. Vamos lá, então, começando. Isso. Daniel, o que, que a gente pode falar, assim, só para familiarizar mais os nossos vivenciamos aí sobre sintonia e psicosfera. Quer dizer, é diferente uma coisa da outra? É, na realidade, primeiro, assim, é legal a gente conceituar o que é psicosfera, isso, né? Isso. Uhum. A gente tem uma explicação muito bem dada, principalmente por André Luiz, né? Nem sempre se usa o termo psicosfera, mas se usa o conceito da psicosfera. Que todos nós emanamos os nossos pensamentos, e isso é a nível realmente atômico, né? Ou hoje a gente gosta muito de falar de física quântica. Física quântica não é, até eu costumo falar bastante isso nas aulas, né, nas preleções que a gente dá. Física quântica, pelo amor de Deus, não é remédio, não é tratamento, né? A gente não vende nada relacionado à física quântica. Mas André Luiz, já lá, né, nos seus livros, ele nos explica que todo pensamento nosso, toda atitude nossa também, emana uma energia. Ele dissipa uma energia que vai se movendo ali a nível atômico. E a psicosfera é como uma aura que todos nós temos, que todos nós produzimos mediante esse trabalho atômico, esse trabalho que é o nosso pensamento, que é constante. A gente pensa constantemente, porém o que nós emanamos é em pacotes, né? A gente vai emanando essas energias aos pouquinhos e de acordo com o que nós vamos sentindo, de acordo com também os retornos que nós vamos tendo do ambiente que nós estamos. A gente pode expandir esse conceito da psicosfera, se a gente for pensar. Cada um de nós, cada ser, possui a psicosfera. Nós também temos uma psicosfera do grupo. Então, aqui, por exemplo, nós estamos numa reunião espírita, numa reunião, né, de um grupo de pessoas cristãs, nós estamos emanando conjuntamente uma energia, uma série de pensamentos. E se a gente pensar em nível planetário, é a mesma coisa. Então, o nosso planeta também tem sua própria psicosfera. Aí a gente costuma chamar, quando sai do próprio, né, do ser, a gente pode chamar também como egrégora. A gente conhece o termo egrégora, né? Agora, já a sintonia é a sintonia que nós temos de acordo com essas emanações que nós fazemos. Então, se as nossas emanações são mais elevadas, quais são as sintonias que nós temos? Bem como se as nossas emanações são de um nível mais baixo, de uma vibração mais baixa, quais são as sintonias que nós temos? Acho que essas que são as perguntas relacionadas a esses dois conceitos. É interessante, viu, Daniel, que a gente entrando na doutrina espírita, a gente sente o ambiente, a gente sente a psicosfera aonde a gente vai, né? E tem lugar que eu não consigo entrar porque a gente sente uma vibração pesada. Exato. E tem outros que a gente entra numa vibração tão gostosa que a gente não quer sair, né? Isso é a famosa psicosfera. Exato. E na verdade, seu Rui, a gente sente o outro, né? Então, quando a gente tem uma relação próxima com alguém física, a gente agora está muito virtual, até por conta, né, da nosso mundo mudou, a nossa dinâmica de trabalho, a nossa dinâmica do dia a dia mudou, mas quando nós estamos frente a frente com alguém, a gente tem essa percepção também da psicosfera do outro, e como o senhor disse, existe essa percepção nos ambientes. Então, se nós entramos num ambiente carregado, como nós falamos, né, com energias pesadas, com energias ali, com pensamentos vibrando ali numa vibração baixa, a gente vai sentir isso que o senhor disse. Agora, a questão para a gente falar hoje também é como é que nós podemos evitar, né, não só os ambientes, mas como é que nós podemos melhorar os ambientes e também se o que nós estamos produzindo conjuntamente, todos nós, né, a nossa sociedade, se isso está fazendo com que essa psicosfera melhore ou piore. Essas eu acho que são perguntas aí para a gente tentar conversar hoje, porque são temas muito importantes, de acordo com o que tem acontecido no nosso país, no nosso planeta. Então, aquela frase que nós conhecemos, citamos muito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ela é uma realidade, né? Sim, sem dúvida. Nós temos o direito de escolher, nós temos, de acordo com a doutrina espírita, nós temos o livre-arbítrio, né? É uma herança cristã que nós temos no espiritismo, e nós temos que entender o que é o livre-arbítrio. Não adianta a gente somente falar eu posso fazer tudo. Eu preciso entender que esse tudo que eu posso fazer terá consequências. E tudo é consciente. Se a gente... tudo que a gente produz de forma impensada também terá a consequência. Então, nem tudo convém. Daniel? Dá para separar a psicosfera da sintonia? Dá para você... Você deu uma explicação, né? Uhum. Tudo bem. Agora, separar, digamos assim, você entrar num lugar que a psicosfera não é boa e você não entrar em sintonia com aquilo, tem jeito? No meu entendimento, a gente vai ser afetado, não tem como não ser afetado, mas existem sim mecanismos, meios para a gente se proteger. Se não houvesse, a gente estaria perdido, porque a nossa psicosfera global atualmente é do quê? Uhum. É de problemas relacionados à miséria, uhum, à guerra, né? Há tanta coisa que a gente vê que a gente não gosta. Uhum. Então, a nossa casa mental, né, que é um termo que o André Luiz usa, ela precisa ser trabalhada para que a gente realmente não sofra tanto essas influências. E até mesmo, por exemplo, na nossa casa, nosso lar. Quando nós estamos no ambiente familiar, hoje foi muito interessante, o tema foi escolhido ou foi ao acaso, família? Foi ao acaso. Não tem acaso, não, acaso não existe. Não existe, o acaso porque realmente não existe. Exatamente, porque a família é o que a gente precisa falar, né? Que o André Luiz, não só o André Luiz, o Emmanuel bate muito nisso, mas toda a obra do Chico bate nisso. E se a gente volta um pouquinho, Kardec também não de forma alguma, tira a importância da família. É a entidade, a primeira organização social que nós temos, é o núcleo familiar. É a primeira célula espiritual que nós temos o eu, cada um, e nós temos a nossa família, o nosso meio familiar, então com quem nós convivemos todos os dias, né? Então, a partir do Evangelho no Lar, por exemplo, nós melhoramos o ambiente dentro daquele núcleo. Fazendo as preces coletivas, fazendo as nossas preces diárias, nós melhoramos o ambiente da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso país, consequentemente do nosso planeta. A grande questão é, o Jorge fez a pergunta se nós podemos separar, né? É que a sintonia, ela é individual. A psicosfera, ela existe a individual e existe a psicosfera, como a gente está falando, né? Ou pode se chamar de egrégora, do ambiente e também do planeta. Existem algumas terapias, assim, que usa muito a energia do planeta. Às vezes usa a energia do planeta para captar e projetar nas pessoas, para equilibrar as pessoas. Uma psicosfera que o planeta está, não é arriscado a pessoa estar jogando a coisa ruim em vez de jogar coisa boa na gente? Tudo que a gente faz sem conhecimento é arriscado. Uhum. Então, dentro do Espiritismo, a gente sempre tem um estudo, um embasamento, né, uma busca por conhecimento para a gente não fazer a coisa errada. O problema é se os terapeutas que forem utilizar, né, das técnicas fizerem um uso sem conhecer. Mas existe a forma de coletar a energia correta, né, Jorge? A gente sabe que a gente faz as vibrações coletivas exatamente para isso, para que sejam coletadas, sejam trabalhadas, né, direcionadas, e a gente encontra, né, em muitas obras espíritas essa forma que eles conduzem, né, aonde está necessitando, aonde está precisando. Então, a grande questão é essa, é como fazer. Quem vai fazer tem que estar purificado, né? Tem que estar limpo também, tem que estar com a mente correta, enviesada no bem, enviesada na caridade. Porque uma coisa que a gente tem que pensar também é assim, Mas então eu nunca vou trabalhar, né? Até uma crítica que às vezes algumas pessoas fazem às casas espíritas. Ah, para trabalhar você precisa estudar, você precisa fazer curso tal, curso tal. Eu entendo, meu entendimento como expositor, né? Agora o termo é melhor, é facilitador. Eu entendo que é muito necessário conhecimento. A gente precisa dissecar as obras de André Luiz, a gente precisa buscar o conhecimento em Kardec, a gente precisa vasculhar todo possível arsenal de conhecimento que esteja à nossa disposição. Mas, gente, o trabalho, a caridade, ela vai colocar a nossa energia, essa energia boa, ela vai sintonizar com essa energia boa. Então, por exemplo, eu quando comecei a dar aula, eu não sabia também, eu não tinha, né? Era muito novato em espiritismo e em dar aula. Eu dava treinamentos, né? Minha profissão me exigia dar treinamentos, mas eu não sabia dar aulas espíritas. Mas a gente foi com amor, foi com muita dedicação e a espiritualidade ajuda. Tanto que uma vez eu ouvi da Nailza lá no Ismael, né? É uma coisa muito interessante. Aí vem a questão da sintonia, Jorge. Ela dizia assim para mim, Daniel, a sua boca se move com o seu mentor. Assim, sincronizadamente. A Nailza me falou isso. Então, eu sei que muitas coisas não partem da gente quando a gente está dando aula, quando a gente está fazendo, né, uma exposição. Então, o que a gente vê, o que a gente sente, né? Se eu estou ali realmente com o interesse real de ajudar, a gente é ajudado também. A gente recebe esse amparo para poder produzir algo bom. É interessante que muitas vezes a gente se prepara uma aula, uma exposição, e chega na hora, sai tudo ao contrário. Aí a gente fala, poxa vida, mas eu preparei de um jeito, agora estou falando tudo ao contrário. E a gente percebe que a espiritualidade funciona de acordo com o ambiente que há necessidade, né? Porque tem ambiente que não tem necessidade daquilo que eu ia falar, tem necessidade daquilo que ele está nos orientando a falar, né? Exatamente. E quantas vezes a gente, numa preleção, principalmente na aula, é um pouco mais difícil. Mas na preleção, a gente sente às vezes uma pessoa começa a chorar, né? E aí, às vezes, algumas dessas pessoas vêm conversar com a gente. Falam, olha, aquilo que você disse, né, era para mim, mas aquilo é exatamente o que não estava na programação. Aquilo era exatamente o que eu não tinha, né? E a gente faz. Eu sempre costumo preparar bastante a exposição, a preleção. Aquilo que você fala que não estava programado é porque... É porque nós precisamos falar para as pessoas que estão nos ouvindo que a gente, para fazer uma preleção, fazer uma aula, a gente tem que se preparar, né? Sim. Eu lembro do exemplo lá que o Divaldo Franco deu, né? Quando ele foi fazer a preleção dele lá em Sergipe, né? Lá em Aracaju, ele não estava... deixa que o Espírito me ajuda, né? Aí chegou na hora lá, ele teve que pedir ajuda mesmo. Esse negócio de espírito é complicado, viu? Às vezes ele está sintonizado, às vezes quem está sintonizado é outro. Você tem que tomar cuidado também, né? Esse negócio, às vezes a pessoa é como aquela história do cara que sempre pedia pro guia dele ajudar ele na hora que ele estava dirigindo. Então ele gostava de correr demais, aí na hora que ia fazer uma ultrapassagem, perguntava pro espírito, dá para ir? Ele falava, vai embora que dá certo, tranquilo, pô, não fica sossegado, não vai acontecer nada. Ele andava na velocidade, aí um dia ele foi passar naqueles lugares que tem aquelas pontezinhas que só um carro, um tem que parar pro outro chegar, ele viu o outro apontar de lá e perguntou, você acha que dá pra gente ir? Ele falou, pode ir, mete o pé que dá para ir. Quando foi chegando no meio da coisa, o outro também tinha entrado. Aí ele falou, e agora? Olhou para o Espírito e falou, e agora? O Espírito falou, acho que não vai dar. Né? Toma cuidado com muita conversa com o Espírito, que às vezes você não está sintonizado o suficiente para poder captar o que ele está querendo passar, ou não reconhecer exatamente o que é que o Espírito está querendo passar para a gente, e quem é aquele Espírito. Né? O Fábio tem um livro, não sei se o Daniel já leu, o Fábio Dionísio, que é o Influenciação. Que é muito legal mesmo, né? Que fala exatamente sobre isso. Né? E quando a gente pega também no próprio Livro dos Espíritos, a gente encontra a seguinte questão, né? Que fala lá, os espíritos interferem nas suas vidas? E a resposta é muito mais do que vocês imaginam. E, na realidade, nós estamos ligados dos dois lados. Tem gente que fica com medo. Nossa, os espíritos então estão interferindo na minha vida. Né? Aí não é para a gente ficar com medo, que os espíritos bons interferem na nossa vida também. Mas tem gente que acha que é só espírito bom que interfere também. Aí cai do cavalo. Né? Que os depende do nosso momento. Tudo depende do nosso momento. Depende da nossa sintonia. É, exatamente. Com quem que você está sintonizando? E tem hora que a gente sabe que a gente não está legal. E se você abrir, você vai sintonizar com quem está igual a você, né? Não é porque a gente é espírita que a gente é diferente dos outros. A gente talvez consiga identificar melhor, né? Um pouco mais com essa sensibilidade que a gente vai adquirindo, com conhecimento, com aprendizado. Mas, dependendo do momento, a gente vai sintonizar com a equipe errada, né? Né, Daniel? Exatamente. Quando lá no Livro dos Espíritos diz isso, né? É, 459, se eu não me engano. É questão 459. Ele diz assim: nas mais das vezes são eles que vos dirigem. E aí, eles que vos dirigem, gente, eu tenho um entendimento, mas esses dias eu ouvi no Evangelho do Lar do Geraldinho lá, eu ouvi uma definição que mudou até o meu pensamento, né? Que a gente sempre pensa na questão dos espíritos desencarnados. É. E, na verdade, eles que vos dirigem não necessariamente precisa ser somente os desencarnados. Os encarnados também, né? Os espíritos encarnados também têm uma prevalência aí sobre o nosso pensamento. Então, quando a gente tem uma ligação muito forte, né, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, então, assim, ou nós dirigimos ou nós podemos estar também sendo dirigidos pelo pensamento deles. E isso envolve, né, a qualidade das nossas relações, isso envolve a qualidade, é claro, dessa psicosfera que nós temos familiar. Então, mas aí eu queria também falar, Jorge, sobre essa questão da formação dessa psicosfera, né? Por quê? Nós, no Espiritismo, nós temos um trabalho muito grande de cuidado, né? A gente sempre fala, orai e vigiai. Então, a gente sempre busca, nos momentos de aflição ou nos momentos de dificuldade, né, buscar proteção, buscar ajuda, buscar auxílio. E o vigiai no sentido de isso que você falou. Cuidado com essa sintonia que você está fazendo. Nem sempre o espírito que está, né, nos influenciando vai ser um espírito que está querendo ou o nosso bem, ou às vezes ele está até, né, não nos conhece, mas está ali influenciando de alguma forma negativa a nossa mente. Agora, em termos gerais, assim, em sociedade, nós estamos vendo muita coisa errada e muita gente ligada a coisas erradas. Muita gente ligada à corrupção, muita gente ligada, né, à guerra. E as pessoas, quando se ligam a essas coisas, por exemplo, se eu gosto de guerra, eu não consigo assistir filme de guerra, eu não consigo, documentário de guerra, eu não consigo assistir, eu me sinto mal. Provavelmente alguma coisa eu fiz ou já estive lá, né, como vítima ou como alguém que causou algum problema, eu estive, porque eu não consigo assistir. Agora, se nós, como sociedade, estamos vendo as guerras que estão acontecendo, e se nós assistimos aquilo, e nós comprazemos com aquilo, e nós gostamos, ai, que bom que o outro foi atacado, ai, que bom que o outro sofreu, ai, que bom que morreram pessoas lá no outro que não é o meu amigo, que não é quem eu gosto. Não existe isso no conceito cristão, gente. Não existe isso. Pode ser qualquer país que eu goste ou que eu não goste. Qualquer pessoa que morra, uma pessoa que seja, que morra numa guerra, num evento, a gente tem que ter realmente compaixão. A gente tem que realmente... não é questão de sofrer, porque senão se a gente for se ligar no nível de sofrimento, a gente vai causar um problema próprio, né? Um problema também individual. Mas no sentido de emanar boas energias para qualquer país, para qualquer lugar que esteja num conflito. Porque esse pensamento de concordar com aquelas situações vai fazer o quê? Vai fazer com que essa psicosfera do planeta fique ainda mais turva, fique ainda mais suja, fique ainda mais pesada. Então, a nossa necessidade de vigiar segundo o Espiritismo, ela envolve exatamente a gente vigiar em cada momento, em cada pensamento ali, menor que seja, assim como nos pensamentos que envolvem o globo como um todo. E nós estamos vendo, né, na mídia, nós estamos vendo na internet, principalmente, que hoje a nossa principal fonte é a internet, não é mais televisão, né? Muito pouca gente, é claro, né, existe uma massa de pessoas que tem o único meio de comunicação que tem ainda é televisão, né, ou rádio. Mas na sociedade como um todo, a internet é muito presente. E o que nós vemos dentro dessa massa e dessa disposição das pessoas é de consumir conteúdos ruins, de consumir coisas que são como açúcar. A gente gosta, mais fácil da gente digerir, né? Agora, aquilo que é edificante, que a gente fala, aquilo que produz bons pensamentos, né, que produz vai produzir a psicosfera boa, exige mais da gente, exige mais trabalho. Então a gente, infelizmente, vê que a sociedade como um todo não aprendeu ainda esse vigiar. Daniel, e a gente sabe que está num momento de transição, né? A gente está nesse momento de transição planetária. O quanto você acha que isso influencia nessa mudança, nessa transformação? Porque às vezes a gente acha que é uma coisa que é muito longe, ou então vai ser num dia que a chavinha vai virar, que está muito distante, ou então... Como a gente pode contribuir, o quanto isso influencia nessa transição, nessa mudança? Muito. Porque até é engraçado, esse mês, né, coincidência não existe, acaso não existe, Cris. E esse mês eu vou dar as aulas lá do Apocalipse 3 vezes, em 3 casas diferentes. Eu dei já as 2 aulas do Apocalipse. E esse termo transição planetária é muito interessante, né? E nós temos que entender que a transição é para o bem, a transição não é para o mal. A transição é para um planeta regenerado. Primeiro nós vamos em regeneração e um dia seremos regenerados, né? Saindo de um planeta de provas e expiações. Quando nós seremos um planeta em regeneração, que é o primeiro passo aí, né? Quando a nossa psicosfera for de um planeta de regeneração, quando a maioria, e aí a gente tem um número, né, lá no Apocalipse fala de 2/3, então quando pelo menos 2/3 das pessoas, né, dos encarnados e desencarnados no nosso plano, no nosso planeta, né, e nas esferas próximas do nosso planeta, estiverem também regenerados. Então, quanto mais nós poluirmos a psicosfera, quanto mais nós nos afastarmos dos conceitos da caridade, da bondade, das leis divinas, mais vai demorar essa transição. Agora, aí no Apocalipse tem, né, tem algumas previsões que podem... é o que a gente costuma dizer às vezes, né? Pelo bem ou pelo mal, pela dor ou pelo amor. Então, a gente espera que seja pelo amor, que a gente mude realmente a sociedade, a gente mude realmente a psicosfera do planeta e a gente faça essa transição somente sem necessidade de guerras, de cataclismas, de nada disso. São 8 horas e 47 minutos. Vamos ver quem está ligadinho conosco aqui. A Renata Miller, ligado aqui com a gente. O Zazu Moura, hoje lá em Natal. Faz tempo que ele não sai de Natal, hein, Zazu? Que tá direto lá. O Thiago Borges, eu acho que o Thiago Borges tá lá na Bahia. O Irami Max também, Salvador, desejando uma luz do dia, amizade. Excelente programa e um domingo abençoado para todos. O Aécio César de Sete Lagoas, um abraço para o Aécio. Está mandando um bom dia aqui para nós. Érica Leandro, bom dia também. A Irene Espírito Santo, lá de Santos, né? Um bom dia para a Irene também, né? É, o Dr. Benedito Figueiredo, lá de São Paulo, muita paz e luz também. Sueli Castelo Branco, bom dia, família vivenciana, que a paz de Cristo esteja com todos. A Mari Pereira, a Miriam Yui, bom dia também, as duas estão dando bom dia. O Rodrigo Costa, quem que é, será? É lá de Santiago do Chile. Rodrigo está passeando com a família. É, lá de Santiago. Santiago, lá curtindo. Um abraço para o Rodrigo, para a Camila e para as crianças também. Ele também não vai notar diferença nenhuma quando ele chegar aqui, porque tá um frio danado aqui. É, né? Só não tem neve, viu, Rodrigo? Mas o frio tá igual aqui, ó. É. O Carlinhos também tá dando... Hoje eu vou falar a mensagem dele. Bom dia, família vivenciana, abençoado domingo em aprendizados hoje com o nosso querido amigo e irmão Daniel Melo, com ensinamento, psicosfera e sintonia. Obrigado pela propaganda, Carlinhos. Espero que você esteja bem aí onde você está. Toma um monte de chá, um monte de coisa aí gostosa para poder mudar a sua psicosfera física. Né? É, o N.D. Azevedo Maia, bom dia, amigos vivenciando, de Juiz de Fora, também aqui, desejando um bom programa. É, o Dinho e a Fia, né, dando um bom dia a todos nós. Hoje eles estão aqui em São José dos Campos, não estão em São Sebastião, não. Canindé Espírita pergunta. É, a Cris faz essa pergunta depois, tá, Cris? Tá bom. É, o Leandro Ribeiro, bom dia. Amor e paz. O Dinho dizendo que hoje é dia de aniversariantes lá na Framan. Vai ter bolo lá, salgadinho, essas coisas. Quem quiser tá convidado, é de graça, não precisa pagar nada. Então, quem quiser fazer uma boquinha tarde, vai lá. Ainda escuta o Dinho cantando lá com a Fia. A Mônica Fonseca, um bom domingo a todos. A Joélia Vasconcelos também. Ela também está fazendo a pergunta. A Cris faz já essa pergunta. A Ronália, nossa irmã Ronália de Remanso, na Bahia. Bom dia, irmãos vivencianos. Abraço fraterno a cada um de meus irmãos. Gratidão por esse alimento todos os domingos que chega à nossa casa. Um abraço para a Ronália, Nadir Paulino, um abraço para a Nadir também, está aqui. A Márcia Ramos também. A Olga Batista, bom dia. Percebo a energia boa ou ruim, tanto no ambiente quanto nas pessoas. Procuro me afastar dentro do possível. Queria transformar isso aqui em pergunta também, tá, Daniel? Por exemplo, você consegue quebrar o ambiente se a gente chegar assim? Depois você responde, tá bom? Tipo assim, então a gente chega, a gente nota que a psicosfera está ruim e a gente entra em sintonia com aquela psicosfera por sentir, né? Dá para a gente transformar ela, tipo assim, não fugir, né? Não sair fora, porque eu geralmente acabo saindo fora, acabo puxando meu carro, como fala, né? Saindo fora dali. Às vezes sinto dor de cabeça, um mal-estar, alguma coisa assim, eu acabo, às vezes, me afastando, né? Está certo isso, a gente deve enfrentar e então, daqui a pouco você fala. A Letícia Pereira de Andrade, excelente dia a todos, emocionada de assistir ao vivo esse incrível programa que tanto nos auxilia a esclarecer e aprender sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado, Letícia, por gostar da gente também, do programa. Né? Antônio Bessa também dando um bom dia. A Yolanda, lá de Uberaba, dando um bom dia aqui para nós. A Fernanda Cassal também, Fernanda Casa da Marcela, dando um bom dia, amigos. A Olga Batista de Souza. Se não se preparar, ajuda pode vir de onde deveria e pode se complicar, certo? Não deveria. Vir de onde não deveria, entendeu? Se a gente não estiver preparado. Então, a ajuda pode vir de um lugar que a gente não gostaria e ela acaba vindo também. João Ramalho, a Letícia Augusta também, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Célia Bila, nossa irmã Célia, também dando um bom dia aqui. Os Azul Moura, daqui a 2 semanas em Petrolina e Remanso. Eu falei para ele que ele só estava em Natal. Então, daqui a 2 semanas ele estará em Petrolina e em Remanso também. Legal, Azul. O Rodrigo, bom dia e um ótimo programa a todos. Um abraço aqui de Santiago do Chile. Semana que vem estarei com vocês. Se você demorar mais uma semana, a gente demite você aqui, porque o Piero e a Cris estão muito melhor que ele. A psicosfera. Isso, a psicosfera melhorou bastante. Né? Com ele não estando aqui, essa psicosfera ficou bem melhor. Né? Aqui o Rick Elisei também dando um bom dia aqui para nós. A Fernanda aqui disse que está querendo deixar um abraço especial para a mãe dela, que dia 23 faz aniversário, a gente vai anunciar aqui, né? A Letícia Pereira, aqui, a Letícia que está aqui, é? Aqui, a Letícia está aqui. A gente podia mandar ela falar, mas ela pode engasgar no microfone aqui, né, Letícia? Eu queria que ela fizesse a prece, mas ela falou, não, deixa para lá. Ela pode fazer no final, né? Se o Daniel não quiser fazer, a Letícia faz. É, aí ela vai ensaiando o que é que ela vai falar. É, a ideia de que o mundo virtual nos afasta de relações pessoais não impede a sintonia com a pessoa distante e o cuidado com que vibramos e causamos aos outros atrás da nossa conexão, através da nossa conexão, é imprescindível. Legal. Essa é a Letícia aqui? É, é. Porque vocês não estão ligados. Tá, tem o microfone dela ali? O Daniel falou agora no começo que nós estamos todos ligados, tanto pela sintonia como pela psicosfera. Então, quando eu estou nesse mundo digital, virtual, onde a gente conversa às vezes, com pessoas que a gente nunca viu fisicamente, a gente tem a ideia de que, de repente, eu não estou causando um prejuízo. Às vezes, de não agir com uma boa conduta para com aquela pessoa. E, na verdade, nós estamos todos ligados através do planeta, eu acho que a responsabilidade é tão grande quanto se fosse um relacionamento pessoal. Porque se somos o que emanamos e trocamos, nós podemos estar causando mais mal do que bem. Essa é a questão. E aí, Daniel? Como a questão da guerra. Se eu estou vibrando pelas pessoas que estão em sofrimento, e se eu causo sofrimento? A escolha não é nossa? Nós temos o direito de escolher, né? Nós temos o direito de fazer pelo livre-arbítrio o que nós bem entendermos, com o entendimento de que haverá a consequência pela lei natural, não é castigo. Não é nenhuma forma de castigo. Deus não nos oprime, né? Deus não nos castiga, mas a gente vai receber a consequência disso. É, agora, Jorge, sobre o que você transformou em pergunta... Não, espera um pouquinho só, não? Eu vou terminar. Ah, perdão, vai lá. A Mônica Vasconcelos está aqui com a gente também. Um abraço para a Mônica. O Daniel Mello, foi você, não? Eu. Que se colocou aqui. Bom dia, amigos vivencianos. Fala, bom dia, Daniel. Bom dia. Isso, tá vendo? Ele colocou. Manda uma pergunta difícil, Daniel. É para não perder o hábito. Ele tem que mandar uma pergunta difícil. A Maria Siqueira não está... Não... ela colocou, não está danificando aos poucos, mas eu não entendi o que ela deve ter sido aqui. Em algum momento. É, pode ser. O Glauco Lopes Júnior, bom dia, de Itajubá. Opa, um abraço para os nossos amigos lá de Itajubá. O Jamil Lima, bom dia, amigos vivencianos. Tudo está no nosso pensamento. Bom domingo. A Maria Siqueira, desculpa, mensagem errada. Eu acho que ela é para mandar para outra pessoa, né? Pode ser. Tudo bem. Pergunta do Arino. Isso, já tem três perguntas aí para você passar. E aquela que eu falei para o Daniel também, que não era pergunta, e nós transformamos em pergunta. Eu não lembro mais o que era. Paz e bem, aqui o Glauco, o Alcides Machado, daqui de São José dos Campos, também a Gisele Lacerda, lá de Itaberá. Bom dia, amigos. Abraços, né? Do Rivail, a Gisele e o Marlon Brando. Amanhã teremos o Jorge Reis na prece da manhã no Instituto Social. A gente faz a prece amanhã para a preleção, amanhã cedo, lá para 7 horas da manhã. Vou ter que acordar de madrugada para fazer a prece para o pessoal lá de Itaberá, né? Passa no Facebook. O Rodrigo. Tá dizendo que é sacanagem que nós estamos fazendo aqui com ele. Não é nada, ele está falando a realidade. É verdade mesmo, a psicosfera aqui melhorou muito, né? Essas duas semanas. Ficou bem melhor. Pode perguntar para o Tião, o Tião que é físico nuclear, né? Ele disse que a psicosfera está outra que essas duas semanas, né? Semana que vem nós vamos pensar se a gente volta ao padrão normal ou se deixa do jeito que está, né? Daniel, que você, aquela hora, lembra direito a pergunta que eu fiz? Eu não lembro mais. Eu sou terrível de memória, mas acho que... aliás, o seu Tião está fazendo... ele e a dona Antônia estão fazendo o curso de facilitador agora, né? E eu acho que ele já podia produzir uma aula para a gente sobre isso. Sobre a questão atômica lá do André Luiz, que eu acho que vai ser bem interessante. Viu, seu Tião? Fica o... Aí, ó, já tem até o tema aqui para o programa, né? Bom, o Jorge tinha colocado se a gente melhora o ambiente. Eu também não lembro não, Jorge, me sopraram aqui. É o seguinte, a gente melhora. É óbvio que isso depende da moral, né? Da entonação moral do espírito. Então, se a gente tem um ambiente muito carregado, muito complicado, né? Muitas vezes a gente consegue sim quebrar. É óbvio que tem um ambiente tão carregado, o Jorge falou, tem lugar que eu entro que eu não consigo ficar. Eu também, tem muitos lugares que a gente não consegue ficar, né? E um ambiente, por exemplo, de discussão. E aí entra um dos assuntos que eu queria falar também, que é da nossa exposição aos conteúdos ruins, né? Então, por exemplo, às vezes eu vejo alguns programas de televisão que é discussão, aquela confusão, aquela briga, né? Inclusive que esses reality shows são produzidos para isso, para criar um ambiente de discórdia, um ambiente onde as pessoas competem e um ambiente onde alguém tem que ganhar, né? Alguém tem que prevalecer. Então, às vezes, só de assistir, né? De passar na frente da televisão e ver aquele ambiente lá na tela, não é nem pessoalmente, aquilo já faz mal. Aquilo já faz com que a gente se sinta naquela psicosfera daquele ambiente. Porque quando a gente pensa no nosso espírito, nós nos ligamos aos outros, mesmo à distância. Nós nos ligamos aos espíritos, independente de estarmos presentes ou não, né? Então, se a gente adentrar num ambiente que não nos faz bem, o melhor é realmente sair. Mas se é um ambiente, Jorge, que a gente precisa melhorar, se eu chego na minha casa e está havendo uma discussão entre os meus irmãos, né? Entre alguém que precisa de um conselho, precisa de um apoio, eu fugir não é a solução. Eu, né? Então, sim, muitas vezes nós podemos ser o agente que vai alterar a psicosfera daquele ambiente. Isso também é válido muitas vezes no trabalho, né, Daniel? Porque a gente é obrigado a estar lá, né? Não tem como fugir disso. E eu acho que a gente pode fazer diferente o ambiente, né? Se é um ambiente onde tem muita fofoca, você trabalhar contra isso, né? Tentar fazer de uma forma diferente para que mude aquele ambiente, até para que você consiga ficar melhor também ali, né? Sem dúvida, sem dúvida. O ambiente do trabalho, né, é de conflito. É de interesses. Infelizmente. O tempo inteiro são interesses muito conflitantes, porque cada um está tentando defender o seu ponto de vista, cada um está tentando defender ali talvez o seu projeto, né? A sua necessidade dentro do trabalho. Agora, você transformar o ambiente de trabalho num ambiente mais acolhedor, ou às vezes a sua presença transformar o ambiente de trabalho mais leve, é importante. Então, fica a dica para todos os chefes aí. Quando os chefes chegam, tem que ser alguém que transforme o ambiente num ambiente mais leve, né? Num ambiente mais com a psicosfera boa. Uhum. E não, né, que todo mundo fica ali, o chefe chegou. O Rodrigo entrou aqui e falou, poxa vida, tá me demitindo aí no ar. Não, Rodrigo. A gente gosta demais de você. Só que a psicosfera tá melhor, tá sim. Quem entrou aqui também foi a Maria Siqueira, né? Outra vez, agradecendo. A Daniela Miguel também de Itaberá. E a Fernanda tinha perguntado aqui se a Letícia era aquela que foi para Uberaba. Era aquela sim, foi ela mesmo. Ela que foi para Uberaba com a gente. Antônio entrou aqui também. Antônio, dando um feliz domingo. Bem-vindo, Daniel. Assunto pertinente, diz-me o que pensas e sente e te direis com quem anda. Legal. Vamos fazer um intervalo? Vamos lá, pequeno intervalo. Peraí, deixa eu colocar a música aqui que nós vamos pôr. E depois a gente volta já com as perguntas, tá bom, Cris? Tá bom. Coloca aqui a música Pensamento Sideral, com o grupo Alma Sonora. Parece bom. Peraí só um minutinho. Não, é por todo mundo, né? Gente, só antes do intervalo, a gente vai colocar aqui uma campanha do aplicativo novo da rádio, tá? Vivência Espírita. Nós estamos divulgando aí amplamente, tem no site, tem no chat do YouTube, tem no grupo de WhatsApp, tá? Para baixar o aplicativo do Vivência Espírita. Digitando Vivência Espírita no Apple Store ou no Play Store, já vai aparecer o aplicativo lá. É só baixar ele, você tem acesso a todos os conteúdos aqui da rádio. Músicas, os programas, enfim, tudo lá. É bem bacana, vale a pena. Pedir para todo mundo baixar, curtir, avaliar o aplicativo para a gente ajudar a divulgar essa doutrina maravilhosa, tá bom? Ô, Cris, deixa eu perguntar um negócio aí. Quando o Pires está fazendo as negociações lá no banco, ele fala desse jeito também? Assim? Depende do que ele está vendendo. Exatamente, porque, ó. Isso, na maior tranquilidade e tal. Assim. É que meu sonho era ser radialista. A única oportunidade que eu tenho de realizar aqui, né? Pelo menos um pouquinho. Uhum. Tá bom, gente? Então eu vou colocar aqui a campanha pra gente, depois a gente já vai pro intervalo. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Quero viajar entenderá. Quero viajar, quero viajar. Cidade, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal. Quero ser um pensamento sideral. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com a Daniel Melo e com a Letícia Pereira falando sobre o tema psicosfera e sintonia. Muito bacana esse tema, esse né? Tema, né? Uhum. Rui, eu tinha falado do Rodrigo que a psicosfera tinha mudado. Sem o Rodrigo, a psicosfera mudou uns 40% para melhor. Agora, sem o Carlinho, passou para 100%. Né? Tem o Carlinho, chegou a 100%. Cê... Nós medimos aqui agora, nós temos o nosso psicostetrômetro. É. Não, e você sabe que as pessoas que são mais amadas são as mais zoadas, né? Só para constar aqui, né, Rodrigo e Carlinhos? Não, aqui quando um falta, sempre o programa é melhor, né? Quando dois faltam, é 100% melhor, não tem conversa. E a psicosfera, então? Então, isso para vocês... Porque nós trouxemos, às vezes, uma pessoa para nós entrevistarmos aqui, ele chegou e falou, nossa, o que vocês têm de espíritos ajudando vocês aqui, principalmente de jornalista, né? E ele começou até a falar com os jornalistas antigos que a gente tinha na televisão antigamente, falou, olha, vocês estão muito amparados na sua parte, na sua psicosfera, né, Fernando? E, então a gente vê que nós procuramos fazer que esse ambiente seja um ambiente tranquilo, né? É, vamos fazer as perguntas aí, Cris, que vamos. Estão já engatilhadas. Faz a pergunta do Ari, aquela primeira lá que está no WhatsApp. Ah, do Ari? Peraí. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tinha pego do. Primeiro do. Calma aí. Vamos lá. Um abraço, Ari. Bom dia, queridos vivencianos. Bom dia, querido Daniel e querida equipe do Vivência Espírita. Pergunta. André Luiz nos ensina que nossos pensamentos revelam nossas companhias espirituais. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, diz que os espíritos estão muito mais presentes do que imaginamos e nos influenciam. Sendo assim, o que o Daniel podia nos dizer sobre a faxina mental que muitas vezes negligenciamos, a fim de nos sintonizarmos com os espíritos mais esclarecidos? E qual os impactos da nossa psicosfera na nossa saúde mental? Abraços a todos e excelente domingo, gratidão. Um abraço, Ari. Perfeito, um abraço para Ari. E uma curiosidade, tá, Ari? Toda vez que você vem aqui, eu ganho o livro. É a segunda vez que você vem que eu ganho o livro, tá? O seu livro, que você traz. E muito obrigado. Pessoal, nós aqui estamos num ambiente protegido. O ambiente até, né, o seu Rui estava falando que já foi até em diversas oportunidades os médiums que conseguem ver o auxílio que nós temos aqui, né? Assim como quando nós estamos numa casa espírita, nós temos um ambiente que tem uma cúpula protetora. Quando nós fazemos o evangelho no lar, nós limpamos o nosso ambiente, nós fazemos com que esse ambiente fique purificado, mesmo que momentaneamente, porque depois a gente pode gerar conflito, pode gerar algum tipo de discussão e poluir novamente. Mas a gente tem que fazer, por isso que o evangelho no lar é algo que a gente tem que fazer constantemente, né? Agora... A nossa faxina mental, ela envolve a gente se ligar, se conectar a bons conteúdos. Hoje, a gente tem uma gama de oportunidades, de possibilidades muito grandes. A gente abre lá um streaming, né? Um aplicativo de vídeos, são muitos os aplicativos de vídeo, mas a gente encontra tanto lixo quanto o luxo. A gente acha, né, tudo aquilo que pode nos auxiliar, que pode ser edificante, como a gente fala, ou a gente pode realmente poluir ainda mais a nossa mente e fazer com que, consequentemente, a nossa psicosfera, que é essa energia que nós emanamos, né, que nós transcendemos, esteja também ruim e pesada. Então, a faxina mental, a faxina que nós fazemos constantemente, assim como o Evangelho, ela envolve a gente assistir bons programas, e tem bons programas. Se a gente for procurar documentários, tem bons filmes, tem boas peças de teatro, né? Semana passada a gente teve aqui o humorista, tem opções de humor adequados, não, né, humor que só faça mal, né? Embora a função do humor é outra, a função do humor é fazer rir, a gente tem que separar muito bem, a gente não pode colocar humor, criminalizar humor, nada disso. Assim como existem boas novelas, para quem gosta. Eu, por exemplo, gosto de novela, agora estou assistindo de novo A Viagem. Estou assistindo mais uma vez A Viagem, só que a gente, como espírita, vê alguns detalhes na viagem que não é bem daquele jeito, né? A gente olha, a gente entende que não é bem daquele jeito. Mas a maior parte do que está lá é daquele jeito. A maior parte do que está sendo, da história que está sendo contada, da forma como está sendo contada, reflete os conceitos espíritas. Assim como nós temos os filmes, né? Por exemplo, da série Nosso Lar, embora o Wagner de Assis já me falou, eu tive uma discussão com ele sobre esse assunto, por que ele não usa o nome de Jesus nos filmes? Nenhum filme dele ele coloca Jesus. E aí ele me disse que os filmes não são espíritas. Eu entrei num conflito quando ele falou isso, porque eu pensei, não são espíritas, né? Para mim, Nosso Lar é espírita, é chancelado pela FEB, teria que ser espírita o filme. Mas ele disse que não são espíritas, né? E aí, mas são bons filmes, né? Eles falam de amor, falam de Deus, falam, não fala de Jesus, mas fala da temática em torno de Jesus, né? E aí a gente tem que se ligar a esses conteúdos para que a gente possa fazer essa faxina mental. Então, por exemplo, a gente na rede social, se está tendo agora uma discussão política muito forte em torno de algum tema, eu tenho que me informar. Eu tenho que ser alguém que conhece o que está acontecendo ao meu redor e que sabe interagir com essas mudanças, com as questões que estão acontecendo. Agora, se eu fico naquela discussão, se a minha mente fica presa naquilo e eu vou ficar fomentando brigas e fomentando discussões, né, perpetrando ali calúnias, isso é o contrário, né, do que a gente precisa fazer. A gente precisa ter um ambiente harmônico, um ambiente sem discórdia. E aí, infelizmente, a minha opinião com relação às redes sociais é bastante dura. Eu sou bem contrário a gente ficar preso às telas, né? Tanto que eu dou muitas aulas nas escolas de pais da evangelização infantil, e a gente faz muito essa aula das telas, explicando para os pais, né, que tem que ter controle até uma certa idade, não pode ser sem supervisão. Então, o conteúdo que nós escolhemos, aquilo que nós fazemos no nosso íntimo, né, na hora que nós estamos nos divertindo, na hora que nós estamos relaxados, faz essa faxina mental. Então, nos ligarmos a bons conteúdos é a resposta para o Ari. Bacana. Vamos, Cris, continuar. Tem mais perguntas. Sim. Aí. Só lembrando, quem está ligado aqui conosco também é a Kátia Salgado, está dando um bom dia. O Matheus Yamamoto, bom dia a todos, acompanhando daqui do Japão. Tá vendo, Rui? Legal. Rui, lembra da. O Rui recebeu um amigo que estava lá no Japão morando, mandou um presente pro Rui, um presente tão bacana. Tinha a camisa, tinha a cinto, tinha todas as coisas, tudo lá do Japão. Eu falei, até que enfim eu tenho uma coisa do Japão. Quando foi olhar, era tudo made in China. Camisa era do Paquistão, o chocolate era também de outro país. Quer dizer, não tinha nada não japonês. Do Japão. É igual aqui do Brasil, tudo que a gente dá pra ele. Só que o mais legal que tem, quando vai olhar lá, tá lá, China. Made in China, na China, né? É. A Cátia Salgado está ligadinha aqui também. Bom domingo. A Arlene Carvalho de Oliveira, lá de Brasília, aqui também. A Cátia Salgado, lá do Rio Grande do Sul, está acompanhando de lá. A Maura Russo, nossa amiga Maura. Nossa, faz tempo que eu não vejo a Maura, estou com saudade dela. O Matheus Yamamoto, vamos ajudar a colocar o like aí, pessoal. Vamos dar o like. Sabe o que é like? Essa mãozinha aí, positivo. Só colocar lá, clicar. É... Coloca aí para gente aí, que ajuda, né? Isso aí. É, Cris? Então, aqui no chat, o Canindé Espírita pergunta... Todo obsediado é um médium? Todos nós somos médiums, em maior ou em menor grau. Nós fazemos a sintonia, né, Jorge? Com os espíritos, como estava lá, né, até na pergunta que o Ari também repetiu na 459. Nas mais das vezes são os espíritos que vos dirigem. Então todos nós somos médiums. A questão, acho que ele está querendo colocar... É se essa mediunidade tem a ênfase, né? Aí voltando na história do conteúdo. No conteúdo que nós estamos consumindo ou nas relações que nós estamos, pessoais que nós estamos tendo, nós estamos atraindo para nós aqueles espíritos com o mesmo interesse. Uhum. Então, a todo momento, se nós estamos ligados a coisas boas, a coisas produtivas, a programas bons, a livros bons, né? A músicas boas, o Jorge é músico, né? Nós temos as músicas espíritas. Se nós estamos ligados, até a música clássica, né? Tem a música evangélica, gospel, é muito boa também, né? Então, se nós estamos nos ligando a pessoas com a mesma intenção, a mesma intencionalidade do bem, de fazer o bem, nós estamos mediunizando também bons espíritos. E se nós pensamos em coisas ruins e estamos querendo fazer o mal, nós vamos automaticamente mediunizar espíritos pensando no mal. Nós vamos atrair espíritos obsessores, porque ele perguntou da obsessão, se todo médium tem problema de obsessão. Não. A obsessão existe em todas e qualquer religião. Só que a doutrina espírita, ela procura entender essa obsessão, inclusive... tendo curso de orientação mediúnica, né? Quer dizer, nós não vamos fazer médios dentro da doutrina, nós vamos orientá-los a respeito da sua mediunidade. E é isso que a gente faz. Mas em toda religião tem esse problema, né? Nós já tivemos aqui, né, Jorge? Pastores ligando aqui para a gente, falando, meu filho tem problema, como é que eu faço? Até nós tivemos aqui uma amiga nossa lá de Taubaté, falando, pode deixar que eu vou conversar com esse pastor, vou conversar a respeito do filho dele, porque ele não sabia como é que fazia para resolver. E a doutrina espírita procura resolver esse problema de obsessão através do amor, através da orientação, através dos trabalhos mediúnicos. A gente procura. Então, nós não temos medo da obsessão. Nós precisamos trabalhar essa obsessão para que as pessoas mudem a sua maneira de pensar. É porque a pessoa obsediada, ela tem dificuldade para pensar de uma maneira correta, né? Então... A colocação do Rui aí foi muito legal, mas é só para voltar lá. A pergunta dele foi ao contrário, né? Ele perguntou se todo cara obsediado é médium, né? Foi o Rui falou que nem todo médium tem obsessão, mas todo obsediado é médium. Eu penso que a maior prova da mediunidade é a obsessão, sinceramente. Eu penso que todo cara que está obsediado, ele tem mediunidade. E isso é uma grande prova que que existe a mediunidade, porque a obsessão não escolhe ninguém, não. É quem sintonizar, ela vai chegar, né? E aí mostra que a pessoa é mais sensível. Então, quase todas as pessoas que chegam com um grande problema de obsessão nos nossos centros espíritas, ela pode ser que ela não desenvolva a mediunidade, mas aquilo ali ela só consegue captar porque ela tem essa sintonia. Senão ela não conseguiria. Agora, porque tem gente que, por exemplo, ela passa muito mal, mas ela não tem nem ideia que aquilo seja uma obsessão também. Ela pensa que é alguma coisa física, vai procurar tratamento físico, vai procurar tudo. De repente ela sai da sintonia e melhora também, né? Sem precisar de tratamento espiritual. É, e tem pessoas que têm esses momentos de obsessão. Quer dizer, depois você cuidando, desaparece. E ele não precisa. E nem eu lembro que tinha. Eu preciso ser médio agora, que eu melhorei. Não, não precisa ser médio. Você precisa procurar melhorar a sua maneira de agir, sua maneira de pensar, procurar melhores companhias, tanto espiritual como material. Agora, Rui, eu acho que médio ostensivo não tem escapatória. Ah, sim, não, né? Tem dúvida. Quando ele é ostensivo, quando ele é médio mesmo de tarefa, ele não vai escapar. Não. Se ele não se desenvolver, ele vai ficar doente. Isso aí eu não tenho dúvida disso. Ele vai ser obsediado, Jorge. Ele acaba ficando, ele tendo problema. Uhum. A gente sabe que está cheio nos manicômios aí, hoje não tem muito, mas está cheio nos manicômios de pessoas que são médio e pensam que são louco, né? Uhum. Muita gente pensa que é louco e, na realidade, com o trabalho mediúnico, conseguiria resolver o problema. É, o seu Luiz Peagno, né, que trabalha lá com a Francisca Júlia, ele sempre, eu tive uma experiência grande, né, com ele em muitas escolas de aprendizes, e assim, ele sempre falava isso, né, que há muitos daqueles que, né, apresentam os transtornos, né, mentais, na realidade são médiums que realmente não conseguiram o desenvolvimento necessário. Fazer o desenvolvimento, o tratamento necessário. Né? Eu trabalhei 6 anos na clínica justamente com a desobsessão. Mas a gente percebia que tinha. Eu parei de trabalhar lá porque tinha mais obsediado fora do hospital do que lá dentro. Os trabalhadores, né, Rui? O trabalhador ia para lá para ajudar e era eles que eram atendidos. Os trabalhadores, não os trabalhadores do Francisco Cajulo, os trabalhadores espíritas, né? Só eu falar em mediunidade, quarta-feira agora nós teremos as casas consoladoras lá na casa da Marcela, lá em Jacareí. Será o dia todo, porque dia 23 é o dia que a Marcela desencarnou. Então, todo ano a Fernanda faz a psicografia durante todo o dia. Então, quarta-feira, das 6 às 9 da manhã, as pessoas passam lá por ela para entregar os pedidos. E depois, a partir dali... aí a pessoa pode até voltar para casa, se quiser, tal. Se quiser ficar lá, pode ficar também. Que a partir depois das 9, ela já senta e já começa a psicografar. E aí, quando for de tarde, ela lê as cartas que recebeu. Então, trabalha o dia todo. A equipe da Casa da Marcela estará toda lá. A Casa da Marcela fica na Avenida Papa João Paulo II, número... 192? Uma coisa assim. Ou 200... Eu vou olhar direito aqui. Tem um cartazinho aí. Piero depois acha aí para nós. Está no WhatsApp. Então, é no Parque 29, dos Sinos. É. Né? 129. Aqui está, né? Jardim Maria. Não, mas é Parque dos Sinos. Né? Depois da rodoviária. Ali atrás. Isso. Da rodoviária nova de Jacareí. Então, quarta-feira agora, dia 23, psicografia o dia todo lá com a Marcela, com a Fernanda, né? Na casa da Marcela. A Elaine também vem de Campinas para dar uma ajuda para ela também. A Elaine também, que faz psicografia, estará conosco lá o dia todo nesse trabalho de psicografia. Está dado o recado aqui. Muita gente fica procurando para a gente quando é que vai ter psicografia. Geralmente a Fernanda faz as quartas-feiras à noite e ali recebe 3, 4 cartinhas, né? Que é rápido o trabalho. Mas assim, quando ela fica o dia todo, ela recebe mais. Quem quiser, ir lá. Às vezes a pessoa está preocupada porque quarta-feira é um dia de expediente normal, mas pode ir lá cedo, né? Passar o nome, voltar para casa e voltar depois, tardezinha, para ver se recebeu a carta, tá bom? A Esther já pôs 2 perguntas aí, vamos fazer as outras. Então vamos lá. A Joélia tinha perguntado como educar os pensamentos para não atrair companhias, mas acho que o Daniel já explicou bastante, né? Falou bastante sobre isso. Deixa eu chegar aqui na pergunta do Aécio. Não tem outra antes, não? Tinha, não? Não. Tá. Não. Aqui, ó. Então, do Aécio, dúvida primeira. Se tudo vibra, por que há silêncios tão densos que parecem gritar dentro da psicosfera de alguém? O Aécio é muito profundo. Ele, tem ele essa... Bom, eu não sei se existem silêncios, porque A minha cabeça, pelo menos, é um turbilhão. Ela fica o tempo inteiro sintonizada. Mas a gente vê, a gente enxerga dentro da doutrina espírita, dentro do que a gente estuda, dentro do que a gente conhece, que o nosso espírito ele é ativo o tempo inteiro. Né? O nosso espírito, mesmo que a gente está desligado aqui no plano material, né, descansando, dormindo, que é uma parte importante. E aí, para quem tem medo dos problemas relacionados à espiritualidade, né, à obsessão, dormir faz parte do nosso desenvolvimento do corpo físico, né, que produz as enzimas, coisas que só existem durante o sono. Né? Então, a gente ter um sono regular é muito importante. Mas a gente tem que lembrar que o momento que nós temos de ir fazer coisas boas do lado de lá também é no nosso sono. Então, quem não dorme regularmente, no horário certo, e também, eu, por exemplo, tenho uma dificuldade enorme disso por causa do meu trabalho, por causa da minha vida. Mas o dia a dia nosso tem que conter o período do sono exatamente para a gente poder se desligar e talvez se ligar do lado de lá a um curso, uhum, né? A uma escola lá que vai nos ensinar, a uma palestra. Sim. Do lado espiritual também. Eu já acordei muitas vezes inspirado para alguma coisa, né, que eu estava precisando, alguma aula que eu ia dar, e às vezes vem cenas nítidas de sonhos, de cenas que eu vi que eu estava num lugar muito bonito vendo uma palestra. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, esse vazio, para mim, ele não existe porque a gente pode não estar sentindo no corpo material, né? Mas o nosso espírito, ele continua trabalhando incessantemente. Daniel, mais uma pergunta. No livro um dos livros do André Luiz, que eu esqueci o nome agora, não lembro qual deles, exatamente quando o André Luiz faz o resgate do avô dele. Né? O avô dele, ele chega em uma zona trevosa, com um grupo, e quando ele chega nessa zona trevosa, os mentores não deixam ele ultrapassar aquele limite. Então chega assim, ó, daqui só nós vamos, você tem que ficar aqui, você não está preparado para entrar ali. Então a pergunta é o seguinte, foi quando naquele dia ele resgatou o avô dele, quando o avô dele apareceu ali onde ele estava, né? Mas, tipo assim, ele não tinha condições ou psicológicas, ele não tinha condições, assim, digamos assim, perispiritual, no sentido de ele enfrentar aquela psicosfera que existia naquele lugar. Naquele ambiente. Né? Então, ou seja, nós temos que evitar certos lugares mesmo, a gente não entrar em certos lugares porque a gente sabe que a psicosfera lá não é boa. Ou porque muitas vezes nós somos teimosos, a gente sabe que o negócio não é bom e você acaba insistindo em ir. A gente tem que evitar isso? Temos, claro. Tem psicosferas ou tem ambientes que são tão densos, né, que só Jesus para ir lá. Uhum. Né? Então a gente tem uma... Ou a espiritualidade tem infinitos graus de evolução. Nós não sabemos o grau que cada um de nós está, mas nós estamos mais ou menos no mesmo. Cada um de nós aqui, né, que está encarnado, está num grau parecido. No caso lá do André Luiz, na história que o Jorge está contando, com certeza ele não poderia adentrar porque ele seria subjugado, ele teria algum tipo de problema, porque como o Baccelli, a gente gosta muito, uhum, do Carlos Baccelli, ele narra, né, o doutor Inácio, narra sobre o Odilon, narra sobre as vidas nos outros planos terem também fatores parecidos com os daqui em termos físicos, né? De você morre, você tem também a segunda morte, né? Você tem outras características parecidas com as daqui. E sim, nós temos que evitar os ambientes, nosso dia a dia, nosso cotidiano, a gente tem que evitar ao máximo ambientes carregados, ambientes pesados. Até na primeira pergunta que você fez, Jorge, né, sobre se no comentário que você fez, se a gente modifica o ambiente, como eu disse, depende da gradação do espírito. Mas a gente também não é graduado para muitos ambientes, e a gente tem que evitar, sim. A gente tem que entender a nossa limitação. Então, se eu sou um adicto, né, eu tenho um problema E aí eu vou frequentar um ambiente onde eu vou ter a disponibilidade ali da droga, né? Ou do álcool. Aquilo, não, eu tenho que evitar. Aquilo, eu sei que não é o meu limite. Ele passa do meu limite. Se eu tenho uma preparação espiritual e tenho que adentrar num ambiente para auxiliar, né? O seu Rui trabalha na farmácia popular e... Comunitária, perdão. Na farmácia comunitária, onde há distribuição, né? Recebe as doações dos medicamentos e faz a doação dos medicamentos. E, sem dúvida alguma, muitas pessoas que entram ali naquele ambiente estão obsediadas, estão necessitadas espiritualmente, né? Mas elas necessitam também do remédio físico. Então, quando nós temos o preparo espiritual, né? É igual ao preparo físico. Nós vamos trabalhar. O seu Rui, por exemplo, está trabalhando quantos anos já na farmácia, Rui? Não, a farmácia, a gente é um dos fundadores, né? Vai fazer 45 anos que a farmácia funciona. 45 anos. Então, é isso. A gente... E hoje nós vamos ter um bico para arrecadar fundos para tocar a farmácia mais um pouco, né? Então, olha só. Então, 45 anos trabalhando nessa causa. Isso gera uma psicosfera, seu Rui. Isso gera uma autoridade, é isso que eu quis dizer quando eu falei da autoridade moral, né, do espírito, de se precisar entrar num ambiente onde tem doentes, a gente está protegido. A gente consegue, sim, adentrar, conversar, mediar alguma situação, porque a espiritualidade ajuda, mas o nosso preparo perispiritual também ajuda. O nosso preparo vai elevar aquele ambiente no momento que nós adentrarmos nele. Agora, não é desculpa para a gente entrar nos ambientes ruins, tá, pessoal? Né, Jorge? Não podemos. Tem ambientes que sim, nós temos que evitar. Aqui a Mônica, pulei aqui, que a Mônica Vasconcelos colocou aqui. Penso que como um pântano. Se entrarmos, nos sujaremos. Porém, se a gente souber como se limpar, tudo bem. Uhum. Se não conseguirmos tirar as sujeiras que ficam aderidas em nós, não devemos entrar. Então, tipo assim, tem que estar preparado, né? Sim. Tem um exemplo também do Luiz Sérgio, né? O Luiz Sérgio ele também, numa incursão em um cemitério, ele é avisado pelo mentor que está com ele que ele não deve se ligar aos assuntos que vão ser tratados lá dentro pelas aquelas pessoas que estão perdidas lá. Né? Pessoas que estão ali, muitas delas ligadas ao cadáver, muitas pessoas perdidas ali dentro, mas pessoas que ficam muitos anos dentro do cemitério sem sair. A gente sabe disso. E eles avisam para ele, ó, você vai entrar aqui, mas você não se liga nos assuntos. Não se liga naquilo que a pessoa está acontecendo com a pessoa, porque se você se ligar demais, é perigoso. E ele começa a conversar com a mulher, daqui a pouco ele está totalmente envolvido por ela e é preciso o mentor chegar e tirar ele do ele. Falou, avisei para você. Não se liga. Você tem que deixar, você tem que ouvir os problemas das pessoas e não deixar os problemas entrar em você. Senão está arriscado a você se envolver. É como acontece no livro também Francisco de Assis com o próprio Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele ia nos lugares e ele via pobreza, ele queria sofrer igual aquele cara que estava na miséria. E ele é chamado a atenção pelo próprio Jesus. Né? E mensagens que não... Tem mensagem que o Francisco recebeu que ele pensava que era de outro espírito, e na realidade era de Jesus. Ali no livro Francisco de Assis, que é do Miramês, né? Do João Nunes Maia, explica isso. Que na realidade teve. Parece que naquele. Ele fala que teve três mensagens que Francisco recebeu que era do próprio Jesus. Uhum. E uma delas é assim: ó, você tem que se desligar das pessoas, você tem que ter compaixão. E não ser igual a elas. Tipo assim, você não pode se envolver com aquilo que ela está, senão você não consegue ajudar. Você se torna uma delas. Você não consegue ajudar. É igual você for. Aqui a gente tem um trabalho aí de distribuir alimento para as pessoas de rua, todas essas coisas. Se você ficar sentado lá na rua junto com os outros, você não vai ajudar ninguém. Você vai passar a ser um deles também. Né? Então, esse lado tem, porque aí a psicosfera atrai a gente. Se você se ligar demais, daqui a pouco você está perdido ali no meio. até para distribuir mantimento, alimento, a pessoa precisa se preparar, porque a gente costuma se preparar nas nossas casas para sair, para ajudar essas pessoas, porque não é fácil, não. E tem uma coisa, viu, Jorge? Normalmente, quando você se propõe a fazer socorro espiritual, você tem intuição, você tem premonição daquilo que vai acontecer. Nós tínhamos aí o trabalho de socorro lá no Pau de Tarso, que eu, quando saía de casa, já vinha uma vozinha falando, olha, toma cuidado que hoje o trabalho é muito mais bravo, né? Que você precisa tomar muito mais cuidado. Então a gente já sabia que nós tínhamos que ter mais cuidado, pedir para os médiuns não desviar o pensamento, ficar focado naquele trabalho, porque a gente sentia o envolvimento, sentia a vibração pesada. Agora, tem uma coisa boa. Quando você se propõe a fazer um trabalho desse espiritual, normalmente as entidades que têm um grupo de espíritos que nos envolve, que auxilia para receber esses espíritos, para que ele venha tranquilo, sereno, não tem aquele negócio de cair no chão, pular, gritar, não, nada disso, porque eles são preparados na espiritualidade para vir se comunicar no nosso trabalho. Isso, a proteção existe, né, Rui? Isso. A Mônica tinha feito essa colocação aqui, Monai, né? Eu acho que é uma mulher. Bom dia. Por isso, a humildade é primordial para nós espíritas. E o Mestre Jesus, que disse, onde um ou mais estiver, em meu nome eu estarei. É legal que o pessoal fica conversando entre eles aqui mesmo. Aí a Mônica colocou de novo. A nossa elevação moral é que nos blinda. Tá certo, Mônica. Mas ela mesmo diz assim, mas será que sabemos, na verdade, qual o nível de evolução moral que temos? Né? Então, é melhor ter precaução. Essa pergunta aqui, deixa da Mônica? Põe um pouquinho lá na Letícia. Essa frase da Mônica vai de encontro à pergunta do Aécio, a segunda pergunta dele. Que é possível dever elevar a vibração num ambiente saturado de sombras sem antes reconhecer a tua? Nós que nos aprofundamos na doutrina espírita, a gente tem uma consciência de que nós estamos buscando a reforma íntima. Por quê? Para realmente conhecer as nossas sombras e aprender com elas a encontrar a nossa luz. Quando você fala que se tudo vibra porque há silêncios tão densos que parecem gritar dentro da psicosfera de alguém, não é um vazio. Na verdade, você está inquieto porque o seu espírito está buscando a luz. E às vezes aquele silêncio ele é necessário para que tudo que você aprende no plano espiritual se reverta para o plano físico. E às vezes a gente ainda não está pronto, mas a gente sabe, como a intuição que o Sr. Rui falou, que nós temos um chamado para nos sentirmos completos. Porque todo mundo busca alguma coisa que o complete. E às vezes a gente direciona para o ponto errado. Então a gente sabe que tem alguma coisa faltando. E até uma vez eu recebi uma mensagem da espiritualidade. O engraçado é que a gente sabe, mas a gente ainda não consegue verbalizar e muito mais, menos põe ação. Então quando você sente nesse ambiente esse silêncio, se você puder fazer uma prece, pedir esclarecimentos do que aquilo está te incomodando, ainda em silêncio, lembra que a sua mente está buscando a resposta para te auxiliar e encontrar uma forma de desenvolver, como o Sr. Rui nesse trabalho tão lindo que ele faz há tantos anos, como cada um aqui no seu modo tenta fazer e cada um em casa, porque a sintonia, como a gente falou, da autoridade moral, não está dentro de nenhuma doutrina específica, ela está em todos. E como o próprio tema hoje da mensagem inicial falou, nós somos uma família, sim. A família física é nossa escola, primeira escola, é. Mas a família que está nesse plano junto também é uma escola que a gente está vivendo. Nós não estamos aqui por acaso, nem no nosso trabalho por acaso, nem mesmo na academia ou numa corrida por acaso. Todos estão passando por um aprendizado. E é isso que é importante, você se aceitar um eterno aprendiz e vim buscar. Não consigo? Chama um amigo, chama alguém que você considera. Olha, eu estou passando por isso. E aí você encontra um caminho, seja ele qual for, desde que ele te leve aos caminhos de Jesus, do ensino do Evangelho de cada crença. Faz a outra, Baiana, por favor, Cris. Faço. Então a segunda pergunta é... Segunda, tá, terceira, né? A terceira? Aqui, tá. Saideira. A psicosfera reflete a tua essência ou apenas o ruído? você ainda não teve coragem de confrontar. A psicosfera reflete a tua essência ou apenas o ruído que você ainda não teve coragem de confrontar? Olha, de novo, né? O Aécio vem com as perguntas profundas, mas no meu entendimento ele reflete a nossa essência, porque nós estamos constantemente emanando, e a psicosfera é isso, é a emanação dos nossos pensamentos em tempo real. Então, não quer dizer que eu esteja com a psicosfera poluída agora, que daqui a 10 minutos eu continue. Basta que eu me limpe, né? Foi muito interessante a colocação, Mônica, né? Uhum. Da Mônica, basta que eu me limpe, basta que eu realmente me proteja, basta que eu saiba e busque essa, né, essa sintonia com o plano superior, com os espíritos que estão nos protegendo, porque os espíritos nos protegem, nos auxiliam também quando nós, né, intencionamos o bem. Então, eu entendo, Aécio, que seja o tempo todo, tá? Bacaninha. Agora, Letícia, eu gostei da resposta da Letícia para a segunda. Quer responder essa também, Letícia? Qual? Uhum. Da psicosfera? Sim, na verdade, como o Daniel falou, nós emanamos o que somos. E essa consciência é um pouco triste quando a gente adquire. Por quê? Porque é fácil eu culpar o espírito obsessor. É fácil eu culpar o meu amigo que me levou em uma balada imprópria. Ou aquela pessoa que sempre me engana. Mas a escolha de ser enganado não foi minha. A escolha de ir até lá não foi minha. A escolha de não orar e vigiar não foi minha. Então, se eu não busco melhorar o que eu assisto, com quem eu convivo, isso não é excluir ninguém. É que hoje em dia, onde se fala tanto de relacionamentos tóxicos, fala tanto de manipulação, o esclarecimento chegou num ponto que hoje em dia até mesmo está mais fácil você perceber que precisa buscar um tratamento psicológico. Você optar por continuar fazendo o que te faz mal. Tem uma frase, né? Quer saber quem tu fois, verifica as suas tendências, não é isso? Em outra existência. Todo mundo sabe qual é o seu calcanhar de Aquiles. Não adianta fingir. Então, eu sei qual é a tendência que eu mais tenho, independente do vício que a gente está falando, do mais graves aos mais leves. Então, essa minha responsabilidade impacta quando eu tenho a consciência. Por isso que o espírita tem essa consciência, e é um pouco, eu falo que é muita responsabilidade. Por quê? Porque orar e vigiar não é só na sua psicosfera, nós estamos todos ligados pela energia do planeta. Então, quando eu estou vibrando bem, quando eu estou buscando praticar o bem, eu estou ajudando não só o próximo. Em algumas terapias, como você falou, que se conectam com a energia do planeta, há uma muito bonita, até citada em alguns livros, que é o Reiki. E o Reiki, ele tem essa concepção. Nos conectamos com a energia do planeta, ela vem até a nós, limpa e retorna ao planeta. Ou seja, é uma troca. E tudo que nós estamos fazendo, até mesmo aqui, é uma troca com o plano espiritual, onde doamos energia e recebemos energia também. Então, a partir do momento que você sabe que você está trocando, o que você quer dar para o próximo? O seu melhor? Ou ele que leve seus problemas? Aí vemos a compaixão, tão necessária. Quem passa por tratamentos graves de saúde, elas vêm realmente no fundo do poço. E você não pode tratar ela indiferente daquela pessoa que está super bem resolvida, mas ainda não tem emocionalmente a segurança como aquele outro. Nós todos somos iguais, eu volto a falar. Nós somos uma família. Física ou não. E a do plano espiritual é muito maior. Tem uma última pergunta aqui do Aécio também. Na luta por vibrar mais alto, o que pesa mais? O esforço para parecer luz ou resistência em aceitar a tua própria escuridão? Olha, eu entendo que o nosso esforço, quando existe o esforço verdadeiro, bem como a fé verdadeira, a gente transpõe as dificuldades, transpõe as barreiras, né? Então, a princípio, A nossa escuridão, ela é causada pelo nosso, pela nossa vontade, na verdade, né? O nosso mundo, o nosso planeta é criado pela nossa vontade, como o próprio André Luiz narra, né? Nós somos co-criadores. Emmanuel fala que a gente tem uma parcela de responsabilidade em tudo que acontece. Então, quando o Jorge falou lá, no mundo maior, Jorge, a história do avô. É claro que a vontade de André Luiz de buscar, né, de fazer lá o resgate, provavelmente aproximou, né? Nós, a Fernanda faz os trabalhos de psicografia, né? O telefone toca de lá para cá, não é, não é o contrário, né? Mas sem dúvida alguma, o desejo, né, do ente de receber a carta, o desejo da gente de querer o bem do outro faz com que a gente atraia. Quer dizer, o telefonema já é uma resposta, né? Porque só toca de lá para cá mesmo. Eu até escrevo isso em um dos livros nossos aí. Que só toque de lá para cá. Mas se você não pedir, ele não vem. É difícil, é muito difícil coisas espontâneas, né? Quando, mensagens espontâneas são mais de personagens já que são conhecidos para dar orientação, tudo. Mas de pessoas comuns como nós, o pedido é muito importante. Às vezes o pedido foi só pelo pensamento, mas existiu, né? Se propôs a pedir alguma coisa para o seu ente querido. Vem que se comunicar comigo. Então, existiu esse pedido antes. Agora, a mensagem só vem de lá para cá, né? O médium não sabe disso, que alguém pediu. O médium só sabe alguém que está respondendo. Né? Exato. Eu recebi já 3 cartas, né, do meu pai desencarnado, e agora eu não recebo mais. Eu acho que ele já está ou encarnado, né, ou estava num processo, a última vez que eu fui, num processo de preparação para reencarnar. E a carta consoladora, ela é um trabalho muito bonito, né? Para mim, por exemplo, serviu como realmente como consoladora. Ela foi uma muito importante para, digamos assim, consolidar o entendimento de que a vida permanecia, né? E os sinais que a gente recebe ali na carta consoladora fazem com que a gente não tenha dúvidas de que o espírito comunicante é o nosso ente querido. Se tiver dúvida, né? Porque às vezes o espírito está confuso ainda, ou porque não é o mensageiro não é tão bom, né? Às vezes o médium não consegue captar tudo. Mas quando a gente recebe uma carta que a gente tem todos os sinais, comprova pra gente a continuidade da vida e a beleza da bondade divina, que a gente realmente vai ser amparado, a gente é, né, acolhido do outro lado, que a gente tem amigos lá do outro lado lutando junto com a gente também. Daniel, o Aécio, a segunda lá que eu falei para a Cris pular, na realidade, não tinha sido respondida. Ele fala, a segunda que o Aécio tinha feito. É possível elevar a vibração num ambiente saturado de sombras sem antes reconhecer a tua? É possível você elevar o ambiente. Agora, sem reconhecer a tua, o problema aí é a gente achar que é maior do que é. Eu gosto muito do Chico, né? Eu acho que o Chico é o nosso modelo encarnado, mais atual, porque ele tem uma humildade de se chamar de Cisco, ele tem uma humildade de se entender como o menor de todos, enquanto, na verdade, ele era maior. Maior, inclusive, do que alguns dos seus mentores, às vezes, né? E a gente tem o entendimento disso, que a gente é pequeno, que a gente, né, um cisco, como o Chico falava, é muito importante, na verdade, para a gente se proteger, para a gente não achar que é maior do que realmente é. Então, sempre que a gente vai fazer a aula, vai fazer as preleções, eu não faço nada sozinho, a gente faz tudo com o embasamento da doutrina, estudando bastante, mas a gente sente a presença o tempo inteiro da espiritualidade intuindo. Então, assim, você tem, do Chico, mais de 500 livros. A espiritualidade vem e fala, pega tal livro, ou olha tal livro. Agora até tem uma espiritualidade encarnada também, que é a inteligência artificial que ajuda. Mas a espiritualidade nos dá o toque e a gente consegue fazer a escolha, às vezes, do melhor para ser trabalhado. Eu, baseado ainda nessa questão do Aécio, acontece muito conosco quando nós estamos numa câmara de desobsessão, principalmente com os doutrinadores, né? Que estão ali, aqueles que fazem o encaminhamento. O Rui sabe muito bem disso, que quando você pega... A coisa mais fácil do mundo é você encaminhar o obsessor bravo. Quando ele é bravo, que ele chega querendo chutar, querendo bater, querendo gritar, querendo falar que vai matar, querendo falar que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Esses aí, com poucas palavras, você consegue encaminhar ele. Agora, encaminhe um inteligente pra caramba, igual a nós, que você vê que vai ser a dificuldade. Que não precisa falar alto, que ele só tem argumento. Tudo que você fala, ele consegue ter argumento. E muitos deles jogam na cara da gente. Quem que você está pensando que você é? Você acha que você não tem defeito? Você acha que... Eu sei que você faz isso, eu sei que você faz aquilo, eu sei que você é desse jeito. Entendeu? Se você não tiver humildade, você não consegue encaminhar ele. Porque a única é o que o Aécio está colocando. Se eu não reconhecer que eu tenho lado sombra, tem também no último, no mais recente livro que eu escrevi, que é o Jesus, né? Caminho, Verdade e Luz, que tem um artigo sobre isso lá no livro. Um dos capítulos é falando sobre isso. Reconhecer o nosso lado sombra. Se eu não reconhecer que eu também tenho defeito, eu não consigo chegar numa conclusão nunca com ninguém. Se eu achar que eu sou bom, se eu achar que eu sou perfeito, se eu achar que eu sou isso e aquilo, eu não vou conseguir encaminhar um espírito que é sábio. Você tem que chegar e descer até o nível dele. Falar, eu sou igual a você, só que eu estou tentando melhorar. Essa é a chave. Eu sou igual a você, ou sou pior do que você. Como o Chico falava, a diferença nossa, quando ele foi visitar o Carandiru, ele falou, a diferença nossa para esses irmãos que estão aí é que eles foram descobertos. E eles já não precisam mais, inclusive, né? Mas nós tínhamos a AME, aquele cardeal que era obsessor da casa toda. E nós ficamos, acho que uns 2 anos trabalhando com ele. Tudo que você ia falar, ele falava, não, isso já sei. Já sei. E nós chegamos a um ponto que falamos, vamos fazer uma coisa, não vamos mais dar bola para esse cardeal. Deixa ele num canto ali, fica quietinho. E não vamos mais dar para... Quase vocês deram condição... presidência da AME para ele. Ela falou, vai então toma conta aí, vai você mesmo. Mas passado um tempo, ele veio. Passado um tempo, ele veio e falou, puxa vida, como eu dei trabalho para vocês. Porque eu não consegui entender na espiritualidade que nós temos que mudar, que nós temos que modificar. Eu achava que era tudo igual. Porque eu era um cardeal aqui na encarnado, eu achava que lá no mundo espiritual eu continuaria do mesmo jeito. Só que a nossa maneira de trabalhar, que a gente sempre procura estudar muito para trabalhar com esses espíritos, porque na realidade eles são muito sábios. E se você não tiver a simplicidade e a humildade para reconhecer que ele tem conhecimento, mas que ainda está perdido, ele... E passado um tempo ele veio e falou, poxa vida, vocês me desculpem, vocês me perdoem, e agora eu vou ajudar vocês. Porque agora que eu estou entendendo o que é a espiritualidade, o que é o trabalho que vocês fazem. Então, daí sumiu, né? Não apareceu mais lá na AME. Essa é a beleza da doutrina, né, seu Rui? Porque nós entendemos como progressiva. Né? Eu não gosto de usar o termo progressista, porque progressista foi deturpado o termo. Nós somos uma doutrina progressiva, né? Então, nós vamos constantemente evoluindo, crescendo. Sim. E todos aqueles que se ligam à doutrina têm que ter essa humildade de entender. Tanto que a gente fala, o Espiritismo é o consolador prometido. Isso, de forma alguma, é dizer que nós somos melhores ou maiores do que ninguém. É a responsabilidade que é maior. Nós temos o conhecimento, nós temos a necessidade de buscar ainda mais e fazer ainda mais. É que nós, dentro da doutrina espírita, nós estudamos muito a parte espiritual. E outras religiões não fazem isso. Uhum. Eu estou muito mais preocupado com as coisas materiais, enquanto que nós temos também espírita que não pensa assim. Tem espírita que acha que tudo é coisa material. Porque eu conheço todas as casas espíritas aqui em São José dos Campos, tem algumas que você vai e você sente a psicosfera pesada. Exato. No próprio centro espírita. Por quê? Porque tem lá um pessoal que acha que sabe mais que os outros, pessoal metido. Então, a gente encontra... E tem casa que você vai e você não quer sair de lá, porque é tão envolvente o pessoal, com tanta humildade, com tanta tranquilidade, que você encontra essa psicosfera agradável. E tem outro centro espírita que você encontra pesado, viu? Pesado. Não é, vou dizer, porque a espírita é tranquila. Não é, não. A última vez que eu tive o contato com o cardeal, que o Rui está falando, eu pedi ajuda para ele também. Cheguei e falei, já que você é tão bom assim, desse jeito, ajuda a gente está precisando aqui, está cheio de criança na creche, a gente está precisando de uma força, de uma pessoa que conheça tanto como você. Nós começamos a inverter a situação com ele, daqui a pouco ele desistiu, falei, esse pessoal não quer brigar mais comigo, não. Então, o doutor Inácio Ferreira fala muito isso, né, nos livros dele. E os espíritos gostavam demais dele, os obsessores adoravam o doutor Inácio por causa da briga. Ele não enjeitava a briga, ele brigava com todo mundo. E por brigar com todo mundo, os caras queriam ficar. Tanto que tem um dos livros dele, não sei se é em outra dimensão, desses livros dele aí, e ele volta lá no sanatório de Uberaba. Vocês não conheceram não, né, Daniel? Eu conheci. Não. Nessa excursão não teve. Quando a Yolanda fazia, a gente ia até o sanatório de Uberaba também, onde o doutor Inácio foi diretor há muitos anos. Primeira vez com a Yolanda, nós entramos, bem legal. Está até filmado, né? A gente tem na internet que nós programa sobre. Né? E lá o quarto que ele fez a desobsessão de um garoto que estava obsediado com o Tomás de Torquemada, né? Nós fomos até lá. E quando ele volta para visitar, tinha um monte de espíritos que apareciam. Ah, perdeu a graça. Não tem mais ninguém para brigar com a gente aqui, porque quem brigava era você. Se não tem mais ninguém para brigar, nós nem estamos mais aqui passeando. Mas, doutor Inácio, Jorge, eu entendo o seguinte. É uma briga, é o que eu falei antes, né? Sobre a rede social, a gente ficar brigando, ou mesmo no nosso círculo. Doutor Inácio era uma briga consciente. Uhum. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele tinha muito embasamento para fazer a discussão que seria produtiva para aquele espírito. A psicologia dele era fora de série, né? Uhum. O que que acontece? A briga, né, que fala é exatamente o seguinte, porque o nível dos espíritos que apareciam lá, os obsessores, era muito alto, né? E só ele conseguia enfrentar. Então os caras perdiam a graça de enfrentar a gente que não tinha capacidade para enfrentar eles. Então eles acabavam deixando lá, porque o doutor Inácio não jeitava. O doutor Inácio chegou no plano espiritual revoltado. Quando ele chegou lá, falou, poxa vida, briguei a vida toda e eles só deram esse quartinho para mim morar aqui, né? Mas quando nós começamos a trabalhar no hospital aí, aqui de São José dos Campos, cuidando dos doentes mentais, nós tivemos perseguição de um médico desencarnado que criou o problema. Ele pegou um médico encarnado e esse médico entrou com processo contra o trabalho que nós estávamos fazendo, achando que nós estávamos hipnotizando os doentes. Depois nós fomos ver o que acontece. Ele entrou com esse problema porque ele tinha um interesse numa médica que trabalhava lá, mas a médica não dava bola para ele, ele achou que... E pegou e entrou com o processo. Depois, demorou uns 2 anos esse processo, daí ele retirou, porque ele chegou à conclusão que não era bem aquilo, né? Quer dizer, a própria espiritualidade veio trabalhar com esse médico dizendo, olha, você está no caminho errado, não é por aí. E ele entendeu. E depois não tiver mais problema, né? Porque não foi fácil a perseguição que a gente sentia desse médico que achava que nós... Porque o espírito desencarnado, ele começou a achar ruim porque nós começamos a trabalhar no hospital, ele achou que nós estávamos fazendo concorrência para ele, que nós estávamos criando dificuldade para ele. E no fim, ele foi chegar à conclusão que não era bem aquilo, né? Porque no hospital aí tinha 7, 8 pessoas que tinha alta por mês. Quando nós começamos a trabalhar, tinha 7, 8 alta por semana. Quer dizer, mudou. Aí eles começaram a perceber que a gente trabalhava sem remédio, sem nada disso daí, só com trabalho de passe e com trabalho da preleção e com trabalho da desobsessão. Com a dona Aparecida da Conceição Ferreira também, dona Cida do Hospital do Fogo Selvagem, também aconteceu isso. É, porque ela fazia um remédio, né? Com vaselina, com todas essas coisas lá. Até vocês que são mais novos aqui, vocês não devem lembrar. Mas a gente recolhia saco de leite para mandar para lá. Saquinho de leite, né? Minha família recolhia. É. Porque era o saquinho de leite que ela passava aquela pomada e colocava o saco de leite em cima para segurar dos doentes lá do Fogo Selvagem. E quando os médicos entraram lá, eles acharam que aquilo ali... Porque quando a pessoa vai examinar... quando vai examinar clinicamente os componentes que tem ali, fala, mas esse negócio não resolve nada. Isso aqui, essa pomada aqui que ele está passando não resolve nada. Porque eles não conseguem examinar o componente espiritual, eles só conseguem ver o físico que está ali. E tiraram a pomada. Ela falou, não, vocês querem tirar, então pode tirar. Paciência, fazer o quê? Ah, daqui a pouco os doentes começaram a ficar mais doentes ainda. Aí os médicos, volta a pomada. Voltaram a pomada, porque era o componente espiritual, como a pomadinha do vovô Pedro. De repente, se você for analisar a pomada, você vai ver que só tem o que está ali físico, qualquer um pode fazer. Qualquer químico pode chegar e fazer aquela pomada. Mas e o componente espiritual, como o João Bebel falou para a gente, né? Que ele vai para a mata e a espiritualidade acompanha ele e fala, aquilo ali você vai pegar para fazer tal coisa, aquilo ali você vai pegar para fazer tal coisa. Então, é tudo orientado, né? Esses remédios fitoterápicos que são dados aí nos centros espíritas que trabalham com isso, né? Lá no centro espírita Eurípides Barzanufo, onde o Ari trabalha, eles têm até um mel lá que eles dão pra gente, que eles fazem, para problema de pulmão, problema de resfriado, essas coisas tudo, que é fora de série o xarope que eles fazem lá. Dá até para beber sem estar doente, eu bebi sem estar doente, é tão gostoso, né? Aí eu falei, eu já preveni, eu falei, vai que eu vou ficar doente daqui um tempo, já vou beber esse remédio antes, né? Aí tanta gente que procura eles dizendo a melhora que teve por causa daquele xarope que eles fazem lá no trabalho no Oribus Mazanufo, lá em Taubaté. Então é assim, é o componente espiritual que ajuda muito. Tem mais uma pergunta aí, Cris, antes da gente ir no intervalo. A Liz, Salmo 23. Bom dia, pessoal. Gostando demais do tema, pergunta: a oração em grupo pode mudar a psicosfera do ambiente? Ela é capaz de equilibrar as energias dos participantes? Sem dúvidas. A prece pessoal, assim como em grupo, vai fazer o ambiente melhorar, mas principalmente em grupo, porque a gente tem aquela receitinha de Jesus, né? Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. Tem motivo, né? A gente consegue emanar na nossa psicosfera e a gente consegue, óbvio, tem gente que tem uma fé muito grande. Eu gosto sempre de dar de exemplo de fé a minha avó. Minha avó não é espírita, minha avó é católica, agora todo ano ela faz a festinha de São Pedro dela, por exemplo. Você vê que gracinha indo na missa lá, todo dia que tem missa ela vai na missa, ela mora na roça, na zona rural. Mas se você vê o exemplo de fé que é a minha avó, né, é uma coisa linda. A fé que ela tem em Maria, tudo dela é Maria, azulzinho. Ela tem a igreja, na casa dela ela tem uma igrejinha, tem onde faz inclusive, né, as festividades deles. Então a nossa fé é muito importante para essa ligação espiritual. A nossa fé e a nossa prece é muito importante para a nossa proteção pessoal. Agora, quando nós nos reunimos e fazemos uma prece conjunta, nós emanamos uma energia maior. Então, quanto mais gente emanando energia, né, e fazendo essa aura, essa proteção, essa psicosfera, melhora um ambiente maior. Mas a oração ela tem que vir acompanhada dos nossos pensamentos. Porque não adianta ficar rezando, orando, com o pensamento fora, né? Quer dizer, então a gente percebe que a hora que a gente se une, quer dizer, une os nossos pensamentos e as nossas vibrações, né? Porque fora disso, não vamos fazer o quê? Vamos simplesmente rezar, né? Quer dizer, aquilo que rezar, orar, mas não vamos ter resultado se não tivermos a sintonia, né? Imagina a psicosfera lá da casa da sua avó, né? Lá no como que deve ser, tendo essa igrejinha lá, esses negócios, que muitas pessoas têm isso, né? Eu lembro de uma tia minha lá em Juazeiro da Bahia também, que eu entrava na casa dela e ficava com vontade de ficar lá o tempo todo lá dentro, porque ela tinha um quartinho dela lá com todos os santos ali, tudo, fazia as orações, fazia tudo, dá vontade de ficar sentado lá o tempo todo, porque você sentia mesmo a psicosfera do ambiente. Outro lugar que a gente sentia bem, só que era ao contrário, né? No caso não era católica, Dona Licinha era espiritólica, né? Espírita católica, ela nunca deixou de ser, mas na casa dela ela tinha um congar lá dentro da casa dela, só que quando a gente entrava na casa dela ninguém sabia que dentro do quarto dela tinha outra porta que entrava. Então só algumas pessoas que foram privilegiadas que ela deixou entrar. Eu sou uma delas que entrei lá dentro da casa dela. Ela abriu a porta dentro, ela falou, entra aqui no meu quarto. Eu entrei no quarto, ela abriu a porta e falou, agora entra aí. Aí tava lá todos os orixás, todo mundo, né? Na casa dela, não era na qual. Você sentia também, falou, nossa, deixa eu ficar aqui que ninguém vai fazer mal para mim nunca na vida. Né? Era isso que a gente sentia nesses lugares. A Yolanda está colocando aqui, após o desencarne, Dr. Inácio descansou apenas 4 dias e foi assumir o trabalho no hospital que ele dirigia no mundo espiritual, ainda encarnado. Né? O Bacelli fala que ele teve 2 encarnações, né? Uhum. Em uma, que ele trabalhava no plano material e trabalhava no plano espiritual ao mesmo tempo, né? Na mesma encarnação. A Rosa Maria colocou aqui, bom dia, pessoas do bem, passando para contar para vocês que amanhã, dia 21 de julho, o Jefa comemora 47 anos de trabalhos na Seara do nosso Mestre Jesus. Que legal, Rosa Maria. O Jefa completando aniversário também. Então, esse negócio aqui que a gente fala do Dr. Inácio, né? Ele voltou para trabalhar no hospital. E com a Dona Aparecida também, Yolanda. Aqui, nós fomos fazer uma visita para o Ari, ou não sei se foi lá no Centro Espírita Eurípides Bazanufo, lá em Taubaté, ou se foi aqui que ele recebeu uma mensagem da Dona Aparecida, aqui no programa, que fala que com pouco tempo, acho que um mês, o Chico Xavier já foi atrás dela e falou, pode parar, está na hora de você trabalhar já. Já convidou ela para trabalhar também. O Ari Rangel que recebeu essa mensagem, foi muito legal. Eu até levei essa mensagem, acho que quando nós fizemos excursão junto com a Yolanda, nós levamos essa mensagem lá para as netas dela, lá no Hospital do Fogo Selvagem. A Rosa Maria colocou outra vez, são tantas as pessoas que passaram pela nossa casa, querida, que quis compartilhar a nossa alegria. Assim, todas poderão estar na nossa psicosfera de alegria. Isso mesmo, Rosa, legal. Amanhã vai ser, amanhã que é aniversário do Jeff. Dia 21, exatamente, aniversário do Jeff. Ontem eles fizeram uma comemoração lá, teve uma palestra, né, no domingo. Uhum. Antecipar a comemoração, mas oficialmente vai ser amanhã. Uhum. Ô, Piero, vamos fazer o intervalo? No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. E nós estamos aqui com o programa Vivência Espírita, com Daniel Melo e com a Letícia Ferreira, desenvolvendo o tema psicosfera e sintonia. Jorge, nós vamos entrar com o Gigavale? Vamos. O nosso tema será a casa mental, para o Daniel e a Letícia comentar isso, quiser. A casa mental. Só um pouquinho para eles. Nossa mente é como uma casa. Pode ser grandiosa ou pequenina, suja ou cuidadosamente limpa. Depende de nós. Você já observou como agimos com relação aos pensamentos que cultivamos? Em geral, não temos com a mente o cuidado que costumamos dispensar aos ambientes em que vivemos ou trabalhamos. Quem pensaria em deixar sua casa ou escritório cheio de sujeira, acumulando lixo ou tomado por ratos e insetos? Certamente ninguém. No entanto, com a casa mental somos menos atenciosos. É que permitimos que pensamentos infelizes e maus sentimentos encontrem morada em nosso coração. E como fazemos isso? Agimos assim quando permitimos que tenham livre acesso às nossas mentes os pensamentos de revolta, inveja, ciúme, ódio. Ou quando cultivamos desejo de vingança, rancor e infelicidade. Nesses momentos, é como se enchêssemos de sujeira a mente.

O momento frente a frente com a sua dor te fez buscar ser uma pessoa melhor. Cada um na sua velocidade, cada um avançando o milímetro que conseguir. Mas precisa entender que a limpeza mental é necessária. Claro, alguém te ofende, é duro, é difícil, mas é você que escolhe aceitar ou não aquele presente indevido. Como é a gente que escolhe, diante de cada oportunidade diária, o caminho que você quer seguir. É fácil falar, olha, eu não consigo. Mas se você realmente tentar, se você realmente se silenciar, fazer uma prece, a resposta virá. E pode não ser a que você está buscando, mas é a necessária para aquele momento. E é isso que a gente aprende dia após dia, quando a gente busca a nossa reforma íntima, a aprender com as nossas sombras. E para que a gente possa ser luz, a gente tem que entender a nós mesmos. E eu acho que isso que mais me encanta na doutrina espírita. Tem uma frase de um filme infantil que meus filhos assistiam, que eu gostava muito. Quem te empossou o faraó? Essa frase realmente é muito interessante, porque ninguém é dono da verdade. E amanhã a gente pode falar sobre esse tema e surgir apontamentos totalmente diferentes, porque nós estamos em evolução. O planeta está em evolução. E nós gostamos muito de pensar que hoje eu estou um pouquinho melhor do que eu fui há uma semana. Não é distante, gente. Não é da minha infância. Não, é de ontem. O 1% diário que a gente busca. E 1%, eu só consigo limpar 1% hoje. Eu consigo organizar uma prateleira. Vou organizar aquela prateleira. Eu ainda não consigo enfrentar aquela conversa difícil comigo mesmo. Faça um diálogo leve. Me permito, escrevo. Tento desabafar com alguém, que quanto mais você conseguir olhar com compaixão para você, com menos autocrítica, e entender que o auto-perdão é importantíssimo, mais fácil você vai estar de encontrar sua limpeza mental e a sua luz. Daniel, até o Ari tinha perguntado sobre a influência na saúde mental, né? E o momento espírita vai falar exatamente da gente se ligar às coisas boas, da gente se desligar daquilo que faz mal, mas às vezes a gente pensa que é difícil, mas é no dia a dia. É a gente falando coisas produtivas, falando palavras de incentivo, em vez de fazer maledicência, em vez de fazer algum tipo de calúnia, né? De difamação, a gente tentar vigiar ao máximo o nosso pensamento, para a hora que a gente se desvia, a gente volta o nosso pensamento para coisas boas, porque é quase impossível a gente não sintonizar com essa psicosfera ruim que está permeando o nosso planeta, que está permeando o nosso ambiente no dia a dia, que está invadindo a nossa mente, a nossa casa mental. Mas esse conceito da casa mental, né, que inclusive é de André Luiz também, o ideal é que a gente consiga construir ele em bases sólidas, que a gente consiga fortalecer a estrutura. E fortalecer a estrutura é se ligar a boas pessoas, a bons conteúdos, e com isso a gente buscar também inspiração de bons espíritos e a proteção daqueles que a gente acredita, né? Jesus como nosso guia maior, os nossos espíritos protetores, quem acredita em santo, que acredite em santo, quem acredita, né, que tem um mentor que está ali no seu dia a dia auxiliando. Sem dúvida alguma, é isso que faz com que a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual fiquem melhores. É acreditar e buscar a sintonia com os bons espíritos, com os bons conteúdos, com os bons exemplos. Isso. Pode encerrar o momento de Gavale, Piero. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Rui, ontem nós tivemos lá na Gigavale, né? Uma festa muito bonita que eles fizeram lá para os clientes e para os fornecedores. Tivemos lá, conversando com a Silvia, com o Carlos. Parabéns para eles que fizeram esse evento para reunir os clientes dele, né? Reunir, fazer um dia de compra, um dia de compras, assim, né? Que a gente pode falar, com todas as facilidades que eles colocaram lá para todo mundo. Mas é interessante, foi a adesão. É, né? Tava lotado, sim, de gente mesmo lá, né? Eu, inclusive, tinha lá o filho de um amigo meu, lá de Leme, né? Que é o dono da Infibra, né? Da Infibra, que é um dos... Que a Gigavale é um dos maiores distribuidores de telhas em fibra, né? Que foi muito bacana. E outra, a psicosfera... Estava excelente. Estava excelente. Principalmente por causa do bolinho caipira que eu comi lá. E o pastelzinho. Pastelzinho, né? Suco de abacaxi. Tá de parabéns a Silvia, porque ela veio falar comigo, conversando com a gente, vieram perguntar para ela onde foi que ela, que faculdade que ela estudou, que curso que ela teve de marketing para fazer aquele evento. Ela falou: ah, eu fiz com o coração, né? Ela fez a prática lá em Presidente Epitácio. Ela falou, eu fiz a prática lá em Presidente Epitácio, que é a cidadezinha dela lá de Minas Gerais. Não, né? E olha, que coisa bonita que estava lá, né? Bem arrumada, bem enfeitada. As meninas servindo para gente bolinho gostoso. Muito box para todos os fornecedores lá. Os fornecedores estavam lá expondo as suas mercadorias lá, dizendo, né, mostrando para todo mundo, e os pedidos que as pessoas estavam falando de pedidos de compras, né? Muito legal. Mas também, até eu estava querendo comprar uns negócios para pagar em 30, 60, 90, 120, 180. Só que é só por atacado, comprar, né? Não é por... Aí não deixaram eu comprar, eu queria comprar umas coisas lá, mas foi para pagar em 180. É mesmo. Meus parabéns para a Silvia, para o Carlos. Eu queria ver a Maria Eduarda, mas ela ia chegar depois, né? Um grande abraço pro trio. Aí tem a Giovanni também, que merece Giovanni o nosso também apoio. Foi um dos idealizadores do evento também, né? Bacana. Todo mundo da Gigavale, né? Nossa. Parabéns pro Carlos, parabéns para a Silvia, que a gente fica feliz demais com o progresso, né, da Gigavale. Nós estamos lá atrás junto com eles, né, também. E a gente vê o crescimento tudo da Gigavale a cada dia, se tornando aí uma potência aqui no Vale do Paraíba. Não, mas você sentiu a energia, o acolhimento muito boa, né? Bacana, todo, né? Nossa, muito bonito. Por isso bacana. Você estava falando de psicosfera aí, porque a gente sentia em casa lá. Então, né? um ambiente neutro, digamos assim. Não era, a gente não estava no centro espírita, nem na igreja, nem no templo. A gente estava na empresa, onde o que gira é o comércio, né? Onde gira é as finanças, onde gira a economia. E a psicosfera fantástica, fora sério, você via uma amizade entre todos que estavam ali, clientes, fornecedores, os donos da empresa, os funcionários da empresa, todo mundo ali bem... E os infiltrados ali bem era a gente. Entrosado, né? Os infiltrados era nós, né? Não, e o interessante é que ela trabalha muito com estagiário. E ela falou: Rui, eu trabalho com muito estagiário, mas tem um empresário aí que vem e leva todos os nossos estagiários. Ela treina, mas o pessoal, ela tem tanta competência que o pessoal acaba pegando os estagiários. Tá certo, né? Silvia, é isso mesmo, a gente tem que ajudar essa garotada nova que está como estagiário, porque essa pessoa que é o futuro do nosso país, né? Que as pessoas que estão ouvindo entendam que é possível, né, dentro de uma empresa, ter um bom ambiente, e eu acredito muito que vem tudo do líder. Se o líder, ele tem uma psicosfera boa, ele tem uma boa energia, isso daí automaticamente é distribuído aos liderados. Então, quem está assistindo aí, que reflita dentro de suas empresas, né? Porque realmente é possível ter um bom clima de trabalho. Não é porque é um lugar comercial que tem que ter essa... Você consegue levar o ambiente. Consegue, né? Uma coisa não impede a outra. Alguém vítima de, ainda não com algum problema, fazer parte da equipe, ela acaba entrando na sintonia e conseguindo também crescer junto. Então eu quero convidar o pessoal para uma psicosfera muito legal, dia 3 de agosto, lá na AME, uma feijoada. Isso. Prepara a físico, né? O espiritual vai estar bom. E nós teremos a feijoada lá na AME, dia 3 agora, das 12 às 15 horas. A AME fica na rua Doutor Oscar Strauss, 350, no Bosque dos Eucaliptos. Quem comprar o convite antes com a gente é R$ 55,00, lá no dia será R$ 60,00, se sobrar convite, é claro. Então, quem quiser, a gente tem convite aí, né? Então, lá na AME, como a gente faz sempre os eventos, dia 3 de agosto, das 12 às 15 horas, feijoada lá na AME. E aquilo é para reverter em benefício da AME, né? Graças a Deus. Porque... A igreja da AME, né? A AME está igual a Aparecida, só não para de construir. A gente sempre está fazendo coisa lá. Não, mas está muito bonito lá. Mas outra, as 170 crianças que eu estava conversando lá 184, com a diretora. 184. 184. 5 refeições por dia. É. Nossa. Uhum. E tem uma criançada bonita, né? Tem. Dá vontade, nossa, de pegar aquelas crianças e levar embora. As crianças de hoje são bonitas, muito mais bonitas do que na nossa época, né? Quer dizer, na sua época ainda era mais feio do que na minha. Elas foram ficando mais bonitinhas. Mas era mesmo. Né? Eu não tinha sapato, não tinha blusa de lã aí na escola, não. Ia descalço e blusa de franela, né? Passava um frio desgraçado. Uhum. Mas, mas você usou roupa de marca ainda? É? Você chegou a usar roupa de marca? Assim, açúcar. Copersuca, essas coisas. Moinho Santa Helena, né? Olha lá, Jorge. Isso. O logo ali da feijoada. Tá, ó, se a feijoada for daquele jeito, eu vou comer dois pratos. Então, pessoal, a gente tá falando, nós falamos da feijoada e tem as cartas consoladoras. Nós falamos depois? Era depois? Sim, as cartas consoladoras. Então, na quarta-feira, nós estaremos lá na casa da Marcela, nas cartas consoladoras. As entrevistas são das 6 às 9 da manhã. Lembrando que não é entrevista, é simplesmente para fazer o pedido que vocês fazem do ente querido que vocês gostariam de receber a carta. A partir das 9 horas, a Fernanda já vai para a mesa, começa a psicografar. Vocês podem voltar para casa, quiser lá também pode ficar. E depois a gente volta assim umas 2 horas da tarde. Eu vou fazer a harmonização e para começar as cartas. Estava me ouvindo? Será que o pessoal estava me ouvindo? Tá. Uhum. Tá ouvindo? Tá lá no fundo do cartaz, Jorge. Tá bom, mostrar. Das cartas consoladoras, certo? Eu acho que todo mundo escutou. Mas tá aparecendo música aí no fundo de tudo quanto é jeito, né? Agora é pra deixar o programa bem dinâmico. Até a gente pegar o fio da meada. Não, agora pode ir, né? Pode ir. Agora. Era o silêncio que o Aécio estava falando. Vazio. Né? O Aécio estava falando naquela hora. Aí o Ari colocou: aprendemos sempre, o silêncio também é uma prece. Se ficar nervoso não adianta nada, né, véio? Que a gente se atrapalha todinho mesmo. Aí quem que falou depois de mim? Quem que falou depois de mim? Você ia falar das vendas, não foi isso? Isso, também? Exato. É porque o Jorge comentou, né, que a psicosfera estava boa no evento, né? Eu disse o seguinte, que vocês não ouviram, né? Tava no mute, hein? Eu trabalho com vendas e eu tinha um dilema, né, de ficar pensando, poxa, mas a gente como espírita quer... A gente tem que se envolver mais com o espiritual, né? E eu ficava nessa confusão. Poxa, mas é válido eu trabalhar pelo lucro, né? Pensando em obter lucro. Né? E aí eu encontrei a resposta em Emmanuel, quando Emmanuel fala que o comércio ele é o que liga as nações e que o comércio ele é importante para que os países, os povos, inclusive, permaneçam em paz, porque através do comércio os homens não brigam. Então, é interessante, né? E eu acabei compreendendo, e hoje o meu pensamento é que, na verdade, a gente tem que trabalhar honestamente e trabalhar para gerar empregos, para transformar o mundo melhor, independente da função, inclusive da função muito importante que é o comércio. Bacana. Piero, nossa, a Yolanda colocou aqui, volta, Rodrigo, volta, Rodrigo. Volta. Uhum. A gente tava abafando aqui, ó. Tava na hora de ganhar um 10, nós caímos do cavalo, agora a gente vai precisar dele outra vez, vamos ter que se humilhar, entendeu? Implorar para ele retornar. Implorar, volta. Fazer ele voltar. Tá lançada a campanha. Vamos pro nosso... Os aniversariantes? Vamos lá, aniversariantes. Parabéns pra você, você merece. com oferecimento de WS Festas e Embalagens. Vamos aos aniversariantes da semana. Vamos lá, Fraternidade Paulo de Tarso. Nós temos o Roberto Schneider, no dia 21. No dia 21 também nós temos a Vânia Brito da Silva. No dia 25, nosso grande companheiro e amigo Wallace Lacerda. No dia 26, o Bruno Tomitzi. No dia 26, a Larissa Stettner. E Jorge, marca na sua agenda que no dia 11 de julho, quem fez aniversário foi a nossa querida amiga Silvia, lá da Gigavada. Pode deixar que eu vou colocar aqui. Rui, é engraçado que o sistema do som caiu e a gente não sabe como. E voltou também, a gente não sabe como. Entendeu? O grande mistério é isso aí. Será que o Helder esteve por aqui hoje? Pode ser, né? Que o Helder costuma derrubar alguma coisa quando ele vem, né? Pode ser. Tem indicação aí pra ir também. Exatamente. Mas se foi, foi uma honra. Uhum. quem faz aniversário, quem fez aniversário é dia. Quem faz, né? Quem faz aniversário dia 21. É o Jeff, aniversário do Jeff. Eu tinha falado semana passada do meu neto João Miguel, foi ontem, né? Dia 19, aniversário do João Miguel, 4 aninhos. Dia 21, o João Miguel, meu neto, fez aniversário ontem. É meu neto mais novo preferido. Eu vou participar hoje, eu falo, esse é o Felipe é meu neto preferido, a Fernanda é minha neta preferida. Ele, pô, vô, só tem a gente mesmo. Aqui quem faz aniversário também, então dia 21, como nós conversamos aqui, falamos, o Jefa, o Grupo Espírita Francisco de Assis, 47 anos. Dia 23, quem faz aniversário é a Doli, lá da casa da Marcela, mãe da Fernanda. Dia 23 também a Marta, da casa da Marcela. Dia 23 também a Natane, da casa da Marcela. Inclusive, dia 23, parece que elas estão providenciando um bolo pra gente comer lá também, pra poder comemorar o aniversário delas, né? Leva o bolo, né? Pra gente comer. Já funciona. Se quiser levar um salgadinho também, a gente não vai achar ruim, não. Dia 23 é quem tá aqui. Quem vai fazer aniversário dia 27, que a gente vai falar semana que vem, é o Bernardo, filho do Tião e do Antônio, também. Dia 27 de julho, que é feriado por causa disso, né? Feriado por causa do aniversário do Bernardo. Você vê? Um grande abraço pro palmeirense. Exatamente. Você vê que o cara tem bom gosto, né? Ele tem bom gosto, rapaz, né? Já você e o dono da Infibra são torcedor do Corinthians. Você já viu, né? E ele foi até no Japão ver o Corinthians jogar. Legal, Piero. Vamos para a nossa dica. Sorteio, nossa dica. Tem o sorteio, não teve hoje? Peraí, a hora da dica não quer ir. Foi. Ué, não tá saindo a musiquinha? Foi ela. Foi agora sim. Nossa, é baixo agora. Aumenta um pouquinho. E lá o desse tá baixo também. Tá baixo ali. Daniel, opa, agora subiu demais. Nesse momento é hora de você dar uma dica aí para os nossos vivencianos. Legal, eu vou deixar duas dicas para a gente sobre o tema, né? É claro que na doutrina espírita a gente vai encontrar aí muita, muita informação, muita coisa boa para a gente estudar. Eu vou deixar uma primeira dica, gente, que é The Chosen, que é a série que está recomeçando agora os episódios, né, a quinta temporada, e atualmente está no Prime da Amazon, mas também tem na Netflix até a quarta temporada, e no aplicativo do próprio The Chosen você consegue assistir, mas essa quinta temporada só vai entrar depois de outubro. De qualquer forma, é a história de Jesus e dos discípulos, muito bem contada. Tem um detalhe, o outro sempre tem, porque é uma obra, né, de ficção, não é totalmente um documentário. Né? E também a gente não tem todas as informações. Mas eu acredito que é muito bem feita e vale muito a pena. É um dos conteúdos que dá para a gente se sintonizar, né, com uma psicosfera melhor. Eu vou deixar uma outra dica. Eu ganhei esse livro aqui do amigo, do Alexandre, que é o dirigente da evangelização infantil lá da Dom Ismael. Até por conta das aulas que a gente dá, chama Hipnotizados, da Brenda Fukuta. É muito interessante para pensar nessa questão da ligação que a gente faz hoje com as redes sociais e principalmente com relação às crianças, a proteção que a gente tem que fazer para as crianças nas redes sociais. E uma segunda dica que eu quero deixar é um livro do autor Jorge Reis. E esse livro, ele faz, nas trilhas de André Luiz, ele faz um estudo aqui de diversas obras, de todas as obras, Jorge, foram feitas? Das 13 obras, a vida no mundo espiritual. No mundo espiritual, Que tem, que o André Luiz tem outros livros de parábolas, tem outros livros que ele analisa o Evangelho, né? Então, esse livro aqui, ele é muito interessante para quem quer começar a pensar o lado científico da doutrina. Eu achei muito bacana para ser um livro introdutório, porque ele esmiúça ali vários temas, vários detalhes, não com a complexidade que o André Luiz coloca efetivamente na obra, né? Mas a gente consegue ter essa introdução e criar o gosto por depois ir lá na obra do André Luiz e estudar mais o tema. O objetivo era esse mesmo. Legal, então cumpriu o objetivo. Letícia, uma sugestão, uma dica, você pode dar? De continuar buscando essa busca pessoal pelo seu aprimoramento moral, entendendo que tudo bem, até agora, não ter sido como você gostaria, e que o importante é o primeiro passo, e não estacionar, buscar sempre ao alto, né? Buscar sempre ao alto. E é isso que nós buscamos na doutrina, através dessas oportunidades de estudo que nos são apresentadas, e tirar as dúvidas. As casas, em geral, estão todas abertas, esperando para poder acolhê-los e ajudá-los na orientação necessária. E seria isso. Bacana. Piero, vamos encerrando? A Letícia faz a prece de encerramento para a gente? Faço, por favor. Sim. Tchau. A enquete. Não, mas... Não, é depois. Depois da enquete. A gente passa a palavra para você por último. Tá, então vamos lá. Técnica, só um minutinho. Gente, eu vou falar aqui da enquete. Deixa eu achar aqui, ó. A enquete, então, ó. A pergunta foi, você acredita que seus pensamentos atraem companhias espirituais compatíveis? 98% responderam que sim e apenas 2% que não. Talvez a pessoa tenha votado até sem querer. Foram 128 votos, tá? O total. Então, vou encerrar a enquete aqui. Já de pronto agradecer a participação de todos a esse super desafio hoje, né? Rodrigo à distância, mas deu certo, a espiritualidade agiu aqui, e foi a espiritualidade que fez voltar o som. Tá, não, a Joélia não falou nada. Assim, falaram mal do Rodrigo, parou. Exatamente. A psicosfera caiu. Falaram caiu. Bem, não, chamaram ele, normalizou. Ah, voltou, tá vendo? É. Aí, como é que funciona? Então tá bom, gente, é isso aí. Obrigado aí pela participação de todos aí, continue apoiando o programa. Excelente domingo a todos. Cris? Agradecer, obrigado Daniel, obrigada Letícia, obrigada aí a todos pelo programa de hoje, é sempre um aprendizado, e desculpa aí a atrapalhada, a gente às vezes se enrola, mas a intenção é boa. Não foi culpa de ninguém, é normal. A intenção é boa sempre, gente, muito obrigada e até semana que vem, grande abraço. Vou encerrando aqui com o nosso livro, livro Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, mensagem do dia 20 de julho. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece. que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade. Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos o nosso ambiente afetivo num oceano de paz e consolação perenes. Livro O Consolador, item 174, Afeição. É, agradecendo a todos vocês que participaram conosco aqui, 128 pessoas fizeram participar aí da enquete. Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pelas colocações, muito obrigado pela ajuda. E, por favor, dê um like aí no nosso né, aqui no nosso YouTube e também divulguem o programa, por favor, que esse programa é nosso, de todos os espíritos, de todas as pessoas que participam, de todos os simpatizantes, de todos os espiritualistas, para vocês que é feito esse programa há 21 anos, aí, com todo o nosso carinho, meu, do Rui, do Rodrigo, do Carlinhos, da Cris, do Piero, do Silvio, do Tião e de todos aqueles que passaram por aqui pelo esse programa, tanto encarnados como desencarnados. A gente agradece a todos a participação. Muito obrigado por tudo aí, por estarem nos acompanhando há tantos anos. Rui, quem estará conosco a semana que vem? A semana que vem nós teremos aqui a Patrícia Félix falando sobre a evangelização infantil, inclusive das crianças de 3 meses, 2 meses, viu? Uhum. E convidando o pessoal para logo mais, daqui às 14 horas, para o nosso bingo para ajudar a farmácia comunitária, que esse ano está completando 45 anos de distribuição gratuita de medicamento para as pessoas. Oi, vai ser onde o bingo? Lá na PVE. Certo. Ali no finalzinho da Avenida Tivoli. Legal. Bacana, muitos prêmios bacana? Nossa, só coisa boa lá, viu? Tem aquele carrinho com gasolina que tá vendendo lá no Busca Busca, né? Eu vou lá. Não chegamos lá, mas vamos chegar. Né? Ontem eu tava torcendo pra gente ganhar o iPhone 19 lá, que tava sorteando. Nossa, lá no coisa. É. Coloquei meu nome lá e na sua vaga eu coloquei o meu também para ver se dava sorte, mas, né? Mas não teve jeito, acho que foi outro que ganhou. Daniel, muito obrigado, meu irmão. Tenho certeza que o programa foi muito elucidativo. Tenho certeza que todos gostaram. Foi muito bacana mesmo. As suas conclusões finais? Eu que agradeço o apoio de todos. Agradeço a espiritualidade amiga também que esteve aqui conosco e que está sempre conosco, porque como a gente viu, né, como a gente falou bastante, a gente não faz nada sozinho. E, sem dúvida alguma, também um prazer muito grande estar aqui, porque eu acompanho o programa há muitos anos. E é claro que o convite eu aceitei de pronto, porque é até uma obrigação da gente, como divulgador espírita, né, participar, colaborar também nesse programa. Então, eu agradeço e eu vou ficar à disposição sempre que a gente tiver uma oportunidade. Com certeza. Agora, hoje à tarde, às 5 horas... 4 horas, tem o trabalho espiritual e escola lá, né? No Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, todos os domingos tem... as pessoas chegam um pouquinho antes, né? Às 4h30 tem a vivência doutrinária, que a gente faz temas ligados à doutrina espírita. E depois, às 5 horas, começa a preleção. E o nosso amigo Daniel, que coordena lá, o dirigente há muitos anos, né? Meu xará, meu amigo. A Letícia veio hoje aqui só para... Encontrei ela na porta ali, falou, só vim assistir o programa. E já participou do programa também. Falou. E aí o Rui depois já conversa com ela para ela voltar para fazer um programa com a gente. Legal. Aqui também, por favor. Né? Letícia, você faz a prece de encerramento para a gente? Aí, as suas considerações também. Primeiras considerações. Eu agradeço muito a oportunidade, realmente eu vim para conhecer e participar junto de pessoas tão queridas, enobrece o coração da gente, porque a gente já não se conhece há pouco tempo, apesar de alguns sim, mas a sintonia prova isso, né? Que nós estamos ligados pelo plano espiritual em cordões que nós não conseguimos visualizar. E a busca, como o Daniel disse, né, de praticar o bem, é uma coisa que move o mundo. Infelizmente, não tem plateia para o bem. E quando a gente fala da questão de limpeza mental, a gente não pode esquecer isso, de não dar audiência às coisas ruins. Buscar sempre um pensamento positivo em cima de cada momento de dor, emanando uma prece, emanando bons sentimentos, que você consegue, sim, como uma gota de água numa bacia suja, pouco a pouco, de gota em gota, ela vai transbordar, limpando aquela água. E que a nossa mente possa ser limpa dos maus pensamentos e que tragamos cada vez mais para o dia a dia a possibilidade de sermos luz no caminho das pessoas que nos encontram. Você pode dar uma prece de encerramento para a gente? Sim. Divino Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome e aprendendo tudo o que nos beneficia o tempo todo. Sabemos, Senhor, o quanto ainda estamos aprendendo e engatinhando na jornada, mas agradecemos a espiritualidade amiga e aos protetores e mentores que coloca à nossa disposição para direcionarmos ao caminho da paz, da bondade e do amor. Que possamos sair daqui hoje nesse mesmo objetivo de levarmos esse sentimento de paz, de amor, de vontade de praticar o bem e de ser cada dia um pouco melhor do que o dia anterior, para as nossas práticas diárias, para aqueles que nos circulam, para aqueles que nem temos ainda a capacidade de entender a dor que ele está passando, e que possamos ser um alento, sim, para a dor alheia, porque a cada vez que agimos em seu nome, estamos mais próximos do nosso encontro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Espera contente pela porta da vida.